começando mais um episódio do Fora da Caixa, o podcast de jogabilidade que fala sobre tudo que não são videogames. E hoje, eu que odeio videogames, me chamo André Campos, estou aqui com... Eduardo Sushi. Rafael Kina. E Fernando Tengu. Eu gosto muito que toda a abertura dos podcasts bônus é como se a gente estivesse gravando pela primeira vez. Eu fiquei muito confuso, eu confesso. Eu não lembrava mais também. Não, mas o Fora da Caixa tem o rodízio de apresentações. É verdade. A gente vive eternamente num filme do Adam Sandler com a Drew Barrymore. Eu até tinha pensado no que falar na abertura, mas eu fiquei intimidado com o Rafael Sushi, não falando nada. Quando ele não falou nada, eu fiquei confuso. Eu falei. Falou? Falei. Falou. Você quer tentar de novo, Sushi? Não, tá tudo bem. Não, tem que ser assim, porque toda vez que a gente faz a abertura, é como se fosse a primeira vez. Uhum. E é sobre esse tipo de assunto que a gente fala aqui no Fora da Caixa. Exato. Filmes do Adam Sandler. Exato. Somente. Né? Esse é o Fora da Caixa especial filmes do Adam Sandler. Exatamente. Qual o seu filme favorito do Adam Sandler, Tengu? Eu acho que é o... Só tem uma resposta, só pra você saber. Ah, é? É. Little Nick? Pô, não. Eu tinha pensado em Little Nick. Só. Ninguém lembra mais Little Esse Nick. Esse é do demônio que tomou uma pasada? É. Que eu lembrava que eu assisti esse filme, eu não sabia quem era o Adam Sandler, né? E eu assisti esse filme e pensei, pô, esse cara não é engraçado. Eu acho... Ele acha que ele tá sendo engraçado, mas não tá. Mas depois eu fui perceber que, assim, pelo menos o Adam Sandler das antigas, né, é um gosto adquirido, né? Uhum. Ele é. Aí depois ele virou uma paródia dele mesmo. Sim. Sim. Né? Aí depois ele foi fazer Joias Brutas. Que é um ótimo filme. Então, qual que é o seu favorito da Adam Sandler? Não vale Joias Brutas. Não vai Joias Brutas, Você ia falar o que eu vou falar, eu acho. Aquele que ele faz xixi com o fera do X-Men. A das crianças? Não, como é que chama? Gente Grande? Paizão. Não sei, eu não sei. Filme do Adam Sandler, como? Nossa! Não, pera, esse do Paizão não é do Jim Carrey? Não. Não, é com a Adam Sandler. O Adam Sandler tem um que ele cuida de uma criança também. Vários. O meu favorito, o Adam Sandler, eu não sei se hoje em dia sobrevive, né? Mas na época era o Como Se Fosse a Primeira Vez. O Paizão. Esse filme definitivamente não sobrevive. É. O Paizão de 99. O Paizão, pô. Big Daddy. O melhor filme do Adam Sandler, objetivamente... É Clique. Exato. Pô, é Clique. Eu nunca assisti Clique. Eu tava confundindo Clique com Bruce Almighty, que é o do Jim Carrey. Que é o... Como é que é o nome em português? O Todo Poderoso. Todo Poderoso, isso. Você sabia que o também é um péssimo filme, tá? O Todo Poderoso 1 é um péssimo filme? Eu lembro que o Todo Poderoso 2 é um flop. E você lembra quem era o Todo Poderoso? É alguém famoso também. Era o Steve Carell. Ah, Steve Carell. E é, tipo, um dos primeiros papéis dele, assim, que eu me lembre. Então, tipo, pô, que triste que um dos primeiros papéis dele foi ruim. Eu acho que ele fez o Virgem de 40 anos antes, né? Virgem de 40 anos é bem antes. É verdade, é. Que já foi hit na época. Que é um ótimo filme. Que eu nunca assisti. É um ótimo filme. Talvez seja o Virgem de 40 anos, o melhor filme do Adam Sandler. Troca ali, né? Tá na mesma. Mas a gente não vai falar sobre filmes da Adam Sandler. A gente já falou. Inclusive, até o próximo episódio, né? Obrigado, até a próxima. Mas, pois é, esse daqui é mais um podcast bônus, então a gente agradece a você que torna possível o Jogabilidade com seu apoio. Lembre-se de espalhar a palavra, né? Avisa aí pra quem gosta de podcast bônus. Se tem uma pessoa na sua vida que, pô, a pessoa ama um podcast que tem que ser bônus. Bônus. Tem que ser bônus. Tem que ser exclusivo. Ele gosta de experiência premium. Experiências premium. Experiências exclusivas. Isso. Vocês já pararam pra pensar que algo exclusivo significa que exclui? Sim. É. Uou. É muito, muito... Agora, é profundo. Ao contrário de inclusivo... Cês, que inclui. Vocês ouviram o som do tabu quebrando agora? Com exclusividade. Mas é isso que a gente faz. A gente exclui todo mundo que não nos dá dinheiro. Porra, André! Mas a gente inclui todo mundo que dá. É verdade. Exato. Olha que experiência inclusiva. Olha só. Na verdade, deveria se chamar um podcast inclusivo. Inclusivo, verdade. Tem razão. Eu acho que a gente devia mudar o nome. Você deixou isso aqui como parecendo a coisa mais horrível que a gente faz. Não, os podcasts extras de jogabilidade são o que ajudam a gente a sobreviver graças a você, que doa o seu rico dinheirinho todos os meses pra gente. Vocês incluem comida na nossa mesa. Barriga. É, pra gente excluir cocô depois do cocô. Exato. Eu não sei se a gente tá bem, assim. Eu não, mas... Assim, a gente começou com a Adam Sandler, não tem como tá bem, né? Sinceramente. Mentalmente, emocionalmente, assim. É. Mas aqui, aqui estamos, na verdade, para falar sobre outras coisas que não são jogos. E eu queria saber quem quer começar hoje. queria começar porque eu tenho dois filmes que eu quero falar juntos. Uhum. Porque recentemente eu fui ao cinema ver dois filmes de terror que estavam passando. Ao mesmo tempo? Exatamente. Não, é, mas eu vi tipo um uma semana, outro duas semanas depois, algo assim. E eu ia primeiro ver o tal do A Hora do Mal, que é... Weapons. Novamente. Pô, que tradução ruim. É, eu não assisti o filme, então eu não sabia. É ruim. Assim, é ruim no sentido literal, né? De traduções ruins desse tipo de, tipo, ah, pega um título de filme que ele é evocativo, misterioso, interessante, assim. E bota um mal, Não, e aí bota, tipo, uma coisa literal, assim, né? Sei lá, aqueles títulos de filme portugueses, assim, né? Que a rapariga que... Que se jogou da janela no final do filme. Isso, aí, pô. Não, pô, aquele é muito bom. Como é que é? A rapariga com um isqueiro e uma lata de óleo. Isso. Assim. Esse A Hora do Mal é tipo que nem o... Como é que é o nome do Invocação do Mal em... The Conjuring, né? É, aí tipo, aí virou Invocação do Mal e foi muito sucesso. Aí agora tem um outro filme que é alguma coisa do mal. Mas a Invocação do Mal já é seguindo uma tendência antiga já também de colocar mal em filme de terror. Mas assim, péssimo. Você sabia que é de terror, né? Péssimo. Mas então eu vou falar dele primeiro. Uhum. Apesar de eu ter visto ele depois, porque ele, dos dois, foi o que eu menos gostei. Nossa. Mas não quer dizer que eu desgostei. Curioso pra saber do outro. Porque eu assisti também, Rafa. Uhum. É o outro eu assisti. Weapons, né? E é um dos meus filmes favoritos dos últimos anos, assim. É mesmo? É. Eu gostei muito dele, André, porque ele me pareceu... Primeiro, ele me pareceu um livro, assim, do Stephen King, né? O jeito como ele é dividido em capítulos, né? Cada capítulo é um personagem, você acompanha um pouquinho da história dele e você vê, tipo, como cruza com os outros personagens e o que um acabou afetando o outro. É bem, bem divertido. Antes de aprofundar mais, Rafa, você assistiu o Barbarian? Não, mas o Yoshi assistiu e ele falou, nossa, me lembrou o filme do outro diretor, mesmo diretor, o outro filme. A estrutura do Barbarian, ela é meio em atos, assim, também. Meio separado. É. E eu acho que tal qual o Barbarian, esse filme, o Weapons... Que é o Barbarian, a tradução é Noites Brutais. Isso. Ele descamba na comédia, proposital, né? Em algum momento. E o Weapons faz isso, assim. Também. De uma maneira... Eu achei maravilhoso. É incrível. O pessoal do cinema, não tanto, né? O pessoal não entende muito, né? É foda, porque enquanto eu assistia em casa, eu pensei, pô, esse filme, em certos momentos, seria legal ver no cinema, assim, para a reação das pessoas. Mas com um público que tivesse na vibe do filme, né? Mas a galera não curtiu porque o pessoal levantou e foi embora? Não, mas... Começou a tipo... Quando termina o filme, você vê que as pessoas, tipo, começam a comentar, começam a conversar. Ai, nossa, que bobo, sabe? Porque o final do filme é comédia. É muito... Engraçado que ele é comédia, mas ao mesmo tempo ele tem muito gore nesse final e tudo mais. Mas o... Qual que é, sem entrar em spoilers, porque o legal do filme... Aliás, o filme é você descobrir o que porras está acontecendo, né? É você descobrir a história dele. Mas o que aconteceu é... Uma noite, às 2h35 da manhã, algo assim... Então, hoje é 17. Isso, que é a hora do mal. É a hora do mal. É isso que eu ia falar. Agora a gente já sabe qual que é a hora do mal. Então, não tem nada a ver se é a hora. Não tem muito a ver com o plot, não tem... Não. É, várias crianças levantaram de suas camas nos Estados Unidos... E não, foram embora da rua. Não é bem assim. Todas as crianças... De uma sala de aula específica de uma cidadezinha do interior, de uma pequena cidade, se levantaram de suas casas, né? Separadamente, cada uma em sua casa, né? Isso. Exceto uma criança dessa sala de aula, né? Vamos dizer que a sala de aula tinha 20 crianças. 19 crianças dessa turma se levantaram às 2h17 da madrugada e correram para a escuridão da madrugada. E não foram mais vistas, exceto uma dessas crianças, né? Exato. E aí o filme abre com a professora dessa sala, que são crianças pequenas, então tem uma professora só. A professora dessa sala chegando na sala de aula e só tendo uma criança. E ela, uai. Corta pra, tipo, o desenvolvimento disso daí, que é os pais, todo mundo maluco, aí vem polícia, aí vê nas câmeras, aí vê a criança saindo correndo, assim, noite afora, não foi ninguém que sequestrou. E assim... O que, que aconteceu? Ah, a culpa é da professora. O que, que ela tava ensinando em sala de aula que fez as crianças todas fugirem, entendeu? A primeira suspeita, na verdade, deveria ser os animes, né? Porque todas as crianças saem fazendo a corrida Naruto, né? Elas saem com as mãozinhas pra trás, assim, correndo. Não é pra trás, eles saem com a mão de lado, como quase um T-pose, eles saem correndo. Tipo um aviãozinho. Tipo, é. É, isso, assim, tipo um passarinho. É, o Zach Cregan, né, que é o diretor, ele falou que a inspiração foi aquela foto foto da menina vietnamita, né? Da foto Sim. famosa uhum. lá. Faz todo sentido. Mas é meio aquela pose assim, quando você vê, dependendo do ângulo que você vê a criança correndo desse jeito, parece que ela tá fazendo a pose do Naruto. É, de fato. Mas aí, corta pra tipo um mês depois, não acharam as crianças ainda, a escola voltando às aulas agora, né, normal e tudo mais, porque, né, suspenderam as aulas um tempo, que meu Deus, o que aconteceu? E aí tá tendo tipo uma reunião de pais e mestres, assim, num anfiteatro, e aí a professora vai falar, essa professora aí, uhum. que ela é a primeira, o primeiro capítulo é dela, então você acompanha tudo pelo ponto de vista dela. E aí os pais começam a querer linchar ela. Uhum. Que você fez? Cadê meu filho? Cadê minha filha? Né, não sei o quê. E aí ela tem que sair, né, pro carro dela, os diretores falam, não, não, galera. E é um pouco revoltante, assim, você fica, que ódio desses pais. Uhum. E aí depois você vai acompanhando um pouco da vida dela e o desenrolar desse mistério, porque ela também começa a ficar, tipo, tentar descobrir o que aconteceu. Uhum. Não vou entrar mais em spoilers, mas é isso. Depois você vai passando em outros capítulos com outros personagens, o ponto de vista deles, dessa situação todo, que eles vão descobrindo ou não, até descambar no capítulo final, assim. Que é comédia. Exato. Não é comédia, é bem tipo assim, os últimos 10 minutos do filme tem umas cenas de comédia, assim. Eu não diria que é descamba tanto, assim, pra comédia, quanto o Rafa tá falando. Eu acho que tem cenas que são engraçadas dentro de um contexto de tipo, meu Deus, isso é horripilante e absurdo, e aí é tão absurdo que é engraçado, uhum. mas tipo, nunca, eu acho que o filme nunca perde o embasamento dele no terror e no impacto real daquilo na vida daquelas pessoas. Tanto que, tipo, eu não acho que o final do filme, por exemplo, é um final engraçado. Tipo, é um final meio trágico. O final, de fato. É. Mas é aquele... Você sabe o que eu tô falando. Exato. Tem duas cenas que elas são propositalmente engraçadas. E é maravilhoso. Eu achei maravilhoso. E tem outros momentos, assim, que são, tipo assim, de rir de nervoso, assim. Nossa, quando vai, por exemplo, quando o moço vai abrir a cabana lá. Uh-huh. Cara, ele tem muitos momentos, assim, muito. Você ri de nervoso com a situação. Eu acho que são bem colocados, porque tem aquilo de, tipo, um filme que é só tensão o tempo todo, né? Ou só terror, ou só ação e tudo mais. Não tem esse respiro. Acho que o filme, ele usa muito comédia, ele usa, né, momentos calmos, assim, pra construir essa tensão. Eu acho que ele tem muitos momentos de tensão, ele consegue construir bem momentos, assim, pra bons jumpscares, que eu não vi a maioria porque eu estava com os olhos parcialmente fechados. Não é possível. Mas a Clarice me contou o que eram. Foi bem, né, bem tenso. Ele tem momentos, assim, que, tipo, você tá esperando o jumpscare, né? Mas ele tem momentos que a parada, ela vai do zero ao 100, assim, de uma forma absurda. Tipo, tem aquela cena da professora, né, Justina, acho o nome dela, conversando com o pai do menino desaparecido no posto de gasolina. E aí eles estão conversando, tipo assim, você pensa que a conversa tá indo. Ok, é uma situação meio tensa, né? Você imagina pra onde aquela coisa tá indo. E aí a cena, ela é tomada por um outro evento que surge do nada. E você pensa, meu Deus, pra onde isso tá indo? E aí corta e vai pra outro personagem. E aí você fica, pelo amor de Deus, o que aconteceu, sabe? E agora você vai acompanhar o ponto de vista de um outro personagem. Porque o filme, ele vai fazendo isso, né? Ele vai trocando entre os pontos de vista. Então, começa com o professor, como o Rafa falou. Aí tem pai. Tem o pai de um dos meninos, né? Que tá desaparecido. Tem um policial, que é o ator que fez o jovem Han Solo no filme do Han Solo. Ah, ele? É. Não reconheci. E uns outros aí que, né, vamos deixar no mistério, mas é muito interessante como que vai dando uma coisa, não exatamente Rashomon, de tipo um ponto de vista contradizer o outro, mas vai te dando mais contexto pra você entender melhor, né, os lados de cada um, tipo, o que tava acontecendo. E pra você entender, às vezes, porque do nada uma situação, como o André falou, acontece na história. Exato. Você fala, caralho! Como é que chegou esse ponto? Como é que chegou nisso aí? Você vai pro outro personagem e fala, ah, ok, agora entendi como é que chegou nesse ponto. Ao ponto de que quando chega no último ponto de vista, você fala, putz, agora eu vou saber tudo. Aí, tipo... E de fato, né? E é muito interessante como que essa estrutura permite que o filme, ele tenha uma construção de mistério muito satisfatória, eu acho, porque ele não precisa usar de muitos artifícios que às vezes soam um pouco naturais em outros filmes pra, tipo, a gente vai fazer os personagens serem meio burros ou não conversar ou não fazer as perguntas certas e tal. Não, tipo, ele tá recortando, né, em termos de, esse personagem não saberia muito sobre isso. isso, ou ele vai descobrir isso, né, numa ordem mais específica que a gente tá colocando aqui certinho e guardando meio que o recheio, né, de revelações pro final num personagem que faz muito sentido. E essas revelações são muito satisfatórias de você ter depois, né? Eu acho que é um filme que, à medida que ele vai te explicando as coisas, eu, pelo menos, eu fui ficando muito satisfeito com as explicações, né? E, tipo, por exemplo, tem um momento que um personagem olha pra dentro de uma casa, qual aparece meio abandonada, e vê duas pessoas com umas marcas no rosto, assim, e você pensa, que porra é essa, né? De onde que veio isso? E você entende, né? Depois você vê a cena disso acontecendo, você... Ah, tá. Então tem vários momentos disso, tipo, ele planta uma coisa, ele joga uma coisa meio esquisita, uma coisa meio inexplicada, assim, e depois ele vai te dar o contexto, assim, e é muito satisfatório. Longo, né? É, eu não senti muito... Não, eu não senti muito, mas eu acho que é um filme longo, porque ele é muita história, assim, são muitos pontos de vista. Eu achei um filme bem divertido, eu gostei bastante. É. Eu só, tipo, eu gostei mais do outro. Não sei, quer dizer sei. Que eu não justo, gostei justo, desse, sabe? O outro eu não vi. Mas eu gostei muito, especialmente, porque eu sinto, e essa minha experiência, geralmente essa é a minha experiência com filmes, assim, mesmo um filme que tem uma premissa interessante, começa muito bem, é raro um filme que eu sinta isso do início ao fim, tipo, ou ele se perde um pouco no final, ou ele tem um final que não é muito satisfatório, não é muito catártico, ou ele vai pra um final muito óbvio, ou ele vai pra um final que é muito chocante só pelo choque, ou ele vai pra uma coisa que é vaga demais, assim. E esse eu achei que ele, tipo, do início ao fim ele ia me surpreendendo, ia me mantendo engajado, intrigado, assim, no mistério. Sabe o que ele me lembrou um pouco? Quando eu tava achando, eu fiquei, caramba, isso daqui tá me lembrando, além de Stephen King, tá me lembrando Goosebumps, assim, sabe? Uhum. Porque é um mistériozinho numa cidadezinha, uhum. E tipo, como eles dividiram em capítulos, lembrou uns episódios de Goosebumps que eram divididos em capítulos também. E é tipo, a cada capítulo novo eu vou descobrindo um pouquinho mais da história. É. Foda que eu falei, eu achei ele muito divertido no final das contas. Sim, sim. E assim, eu acho que ele funciona como só um filme de mistério, terror, né? Coisas estranhas acontecendo numa cidadezinha e vamos investigar e tipo, aquela coisa, nossa, que mistério intrigante, né? Eu quero muito saber a resposta disso, né? E em quantos casos a resposta não é satisfatória ou é vaga ou é apenas uma alegoria pra alguma coisa, ao mesmo tempo que o filme, ele tem muitas alegorias pra coisas, né, tipo, o que ele tá falando aqui, né, ele tá muito comentando claramente sobre, tipo, violência nas escolas, ele tá falando muito sobre bullying, né, tipo, se você for olhar diretamente, ele tá falando sobre tiroteios, né, o como que, Tá falando sobre weapons? É, como que crianças são transformadas em armas e o efeito disso na comunidade, né, e nas pessoas em volta, e como que as pessoas estão doidas pra achar um culpado. Exato. Antes de olhar pra si mesmas, né? Tipo, tem todo o lance do pai do menino, que ele interpreta pelo Josh Brolin, inclusive, e que era um papel que era pra ter sido o Pedro Pascal, sabia? Ah, é? O Pedro Pascal recusou o papel. Porque e aí ele foi devia estar fazendo aquele filme que ele tem um romance com o Capitão América, não é? É, ele tem um filme que ele tá fazendo com romance com o Capitão América? É que não é Capitão América, é um triângulo amoroso, mas é com uma moça aí, que é a moça dos 50 Tons de Cinza. Eu não tô ligado. É aquele Materialistas? Acho que é. Eu não sei que filme é um filme recente aí. Mas enfim, em algum dos 300 filmes que ele tá fazendo. De qualquer forma, é um pai que claramente tinha uma péssima relação com o filho, mal conhecia o filho, né? Uhum. E aí é necessária essa tragédia pra ele perceber isso e, tipo, começar a apontar os dedos pra todos os lados e, tipo, o que a escola tava fazendo com o meu filho. E aí toda essa coisa, tipo, ah, a escola tá lá pra destruir o nosso filho. Ah, o que essa professora tava fazendo com o nosso filho. Essa professora, ela foi acusada porque ela prestava atenção demais nos alunos. Ela um dia deu uma carona pra uma aluna que tava precisando de ajuda. Isso. E isso é um absurdo, isso não pode acontecer nessa cidade. E, tipo, vamos apontar o dedo pra ela e tirar ela de culpada. Quando, tipo, tem essa aparência toda de um subúrbio perfeito, e quando você olha um pouquinho mais fundo, você vê que, não, gente, não tá perfeito isso aqui. Tipo, né, a casa literalmente com as janelas tampadas de jornal, assim, você fica, ninguém tá prestando atenção nisso? Que coisa curiosa, né? Então, tem muita coisa pra se divertir no filme com, né, com todo o mistério e enfim. E os personagens são muito legais também. Tipo, tô tentando não entrar no que o filme vai tratar, uhum. Né, quando ele se aprofunda no mistério, mas tem muita coisa aí, muita coisa interessante, mas também tem muita coisa pra mastigar ali no que ele tá falando sobre também, eu gostei muito mesmo. Claramente, tem um dos personagens é o MVP. Ele é o MVP total, assim. É? É, pô. Ah, não, pô, não, claro. Pô, o MVPzaço. Não. O personagem, melhor personagem. Sofreu mais que o Juliette. triste. Sofreu. É, mas assim, muito bom. Me diverti bastante com o Weapons, mas aqui, duas semanas antes eu tinha assistido então outro filme, que eu fui assistir o Weapons, porque eu tinha ganhado um ingresso. Sei. Pra ver a Hora do Mal, especificamente. Só que eu não vi no meu ingresso, que era só segunda, terça e quarta, e eu fui numa quinta. Aí eu falei, ih, não posso usar hoje. Aí vou assistir um outro filme de terror que tá passando aqui, e falei, ah, tem esse outro aqui que o pessoal tá gostando, que é o Traga Ela de Volta. Ou Faça Ela Voltar. Isso, obrigado. É. Que é Bring Her Back. É isso, Bring Her Back ou Faça Ela Voltar, né? Traga Ela de Volta. Essas traduções aí. Que... Faça Ela Voltar do Mal, é isso? Isso. Que ele é um também que eu não quero entrar em spoilers, porque eu acho que descobrir o mistério dele é também muito divertido. Eu não diria que ele tem partes engraçadas igual o outro, mas teve momentos que eu tava quase rindo só de nervoso mesmo. Pela situação tão filha da puta e horrível que tava acontecendo ali, sabe? É só pra elaborar um pouquinho, esse filme é do mesmo diretor do Talk To Me, do Fale Comigo, o que é da mãozinha, que você tem que pegar na mãozinha do fantasma. Não tô ligado. Vocês não vão assistir esse filme? Eu não assisti também. Eu sei qual é, mas não assisti. É um filme de terror de uns 2 anos atrás, eu acho, ele não é de tanto tempo atrás, é de um diretor estreante, que se eu não me engano ele fazia, acho que curta pro YouTube, uma parada assim. Então ele tem uma pegada bem diferente, ele tem um estilo de filme, assim, que não é muito padrão, assim, da indústria, eu acho. Uma das coisas que eu acho legal do filme, dos filmes dele, dos dois, é que eles têm uma vibe um pouco diferente. Eu vejo muita gente comparando o Bring Her Back com o Hereditária, mas eu acho que não tem nada a ver. Não, também acho nada que não. Mas você consegue entender de onde vem a comparação? A única coisa que eu imagino é porque ele tem um ar A24 na película, assim, sabe? Na fotografia? Na fotografia, nas cores. E não é muito, porque o Hereditário, ele vai ficando cada vez mais escuro, né? Aquela cena do jantar lá com a Toni Collette, ela é a luz de velas o negócio, sabe? E esse filme não. A casa em que o filme se passa é muito bem iluminada. Sim. Vários dos momentos de terror são muito bem iluminados. Inclusive, eu sinto que o terror dele, eu não sei como é que eu falo isso, porque ele não é um terror psicológico, não é um Silent Hill. Não é isso, mas ao mesmo tempo, é o terror do gaslighting, assim, sabe? É difícil de explicar, mas é uma situação que bota os personagens ali na mão de uma outra pessoa que sabe fazer maldade e ruindade de um jeito que me deixava nervoso, sabe? E assim, é um jeito real, né? Exato, é um jeito muito real, mas é um jeito psicopático, assim, sabe? Sim. E, nossa, é um filme que deixa muito nervoso o tempo todo. E, novamente, o mistério, você entender o que tá acontecendo, e de você... Às vezes você nem é um mistério. Você vê um negócio, ah, tá bom, tá, um negócio aconteceu, ok, normal. Aí você vê, lá na frente, esse negócio acontecendo de novo, só que você entendeu como que ele aconteceu da primeira vez. Aí, tipo, muda a sua percepção, sabe? Você fala, caralho, não acredito que então era isso que tinha acontecido da outra vez. Mas a premissa do filme, e novamente, sem entrar em spoilers, que eu acho que é muito interessante você ir descobrindo quem são esses personagens, o que que tá acontecendo, é assim, tem dois irmãos, menores de idade, estão na escola, um irmão mais velho tem 17, a mais nova tem uns 14, acho, algo assim, e a irmã mais nova, ela é cega, né? Então o filme começa, inclusive, com o irmão indo buscar ela no ponto de ônibus e tudo mais. Eles são, tipo, bem amigos, eles têm, tipo, uma frase que é engraçada, que eu achei que em algum momento do filme ia explicar de onde veio, blá, blá, blá, mas quando eles estão falando algo sério, eles falam... O que que eles falam mesmo, Sushi? Eles falam, tipo, uma comida, assim, tipo... Putz, eu esqueci, mas eles têm esse negócio de quando um tá falando com o outro, aí um suspeita que o outro tá mentindo, aí fala... Sashimi. Então, é tipo uma comida, eles falam, sei lá, manteiga de amendoim, né? Que é, tipo, dá pra você perceber que é alguma situação que eles viveram, que envolvia manteiga de amendoim, e que agora... Não, eu não lembro se é manteiga de amendoim, mas que agora significa que quando eles falam isso, é porque não é pra mentir. Entendeu? E, então, tipo, você percebe que eles se gostam muito do mais. O negócio, eles estão voltando da escola, eles moram só com o pai deles. Quando eles entram no banheiro, não, eles entram na casa, aí cadê o pai, cadê o pai, cadê o pai? O chuveiro tá ligado. O pai não responde, eles arrombam a porta, né? E o pai tá morto, caído no chão, pelado, nu. Pelado e nu. Com a mão no bolso. E o filme é super explícito, inclusive, nessa parte do nu. E não mostra o que aconteceu depois dali, mas um tempico depois, sei lá, um dia. Eles não têm outros familiares e o menino tem 17 anos de idade. Então ele ainda não pode assumir a guarda da irmã. Então, uma moça que é dessas casas temporárias, que é uma coisa que tem muito, né, nos Estados Unidos. Eu não sei se tem aqui no Brasil, nunca vi. Que é tipo, essa criança aqui é órfã, você vai ficar com ela um ano só. Ou você vai ficar com ela até ela atingir a maioridade. Depois, né, depois vira pro mundo, né, dane-se. E aí, uma moça aceita cuidar da menina, mas não do menino. Ele fala, não, eu vou ficar com a minha irmã, né, e aí ano que vem, quando eu fizer 18, eu vou ficar com a guarda dela e tudo mais. E aí a moça, no final das contas, acaba aceitando e os dois vão morar com essa senhora. E essa senhora já tem um filho, aparentemente. E quando eles chegam, o filho é muito, como é que eu posso dizer, esquisito. Uhum. Sabe? Ele tá com a cabeça toda raspada, assim, ele... Fica olhando pro nada, é, aí, não tipo, responde. E é tipo, ah, não deixa ele lá fora, porque o gato tá lá fora. Aí, tipo, ele vai lá fora uma hora que não percebe, que deixaram a porta aberta. Aí ele vai e ele começa a apertar o gato, assim, um monte, até o gato miar, sabe? E, tipo, e ele tá sempre, tipo, aéreo, assim, tipo, parece que ele não tá no lugar. Aí você, ah, não, é que ele, né, ele tem condições especiais e tudo mais, né? E aí você vai vendo, então, eles tentando se adaptar a essa nova casa com essa moça. E quem é essa moça, né? E como ela tá tentando cuidar dessas crianças e coisas vão acontecendo. Eu não vou entrar em spoilers porque é muito legal você ver as coisas acontecendo. E ver principalmente a relação do irmão mais velho com a irmã mais nova. Eu acho que é a coisa mais legal do filme. É a relação dos dois e até a história prévia dos dois, assim, com o pai. Eu acho bem bacana. Eu gostei do final do filme. Eu tava esperando uma outra coisa, então, tipo, ele meio que subverteu pra mim o que eu achei que ele iria fazer. Que tinha um final ali, que eu acho que ia ser muito um final de filme de terror bom. Acho, pô, ok, seria um bom final de filme de terror. E ele vai pra uma coisa mais light, até. Apesar dele ser um filme muito gore. É, de dar notícia de 15 pessoas desmaiaram, todo mundo saiu correndo da sala. Tem uma específico que eu consigo ver que essa cena foi feita pra ter esse tipo de impacto. É, assim, não, o Yoshi me mostrou um making off, né, de uma dessas cenas, é muito legal, nossa, é muito bacana. Então, tipo, tem umas cenas de gore muito, muito fortes, e eu achei que ia acabar nisso. Ele é triste, eu não acho que o final é super feliz, não, eu achei ele triste até, mas foi mais light do que eu achei que seria. O Apples também tem os seus gorezinhos, né? Seus quem? Seus gorezinhos. Tem, pô, como eu falei, a cena de comédia do final é bem gore, na verdade, bem, bem gore. É, só que aí que tá, o Apples, ele tem aquele gore, tem um momento que é um gore que ele, que a câmera trava no negócio e o gore vai acontecendo, né? A hora de fazer a barba lá. Mas, tipo, o gore final do Apples é aquele gore que vai cortando, sabe? Fecha esse rabo. Tem tem muito gore de câmera fixa nesse jogo, assim, que vai acontecendo nesse jogo. Porra, é foda trabalhar na jogabilidade. As coisas vão acontecendo e a câmera não desfoca dali. Ou você fecha o olho, ou você encara a coisa horrível que tá acontecendo. Mas, como eu falei, gostei muito da história, gostei muito dos personagens, gostei muito do terror apresentado aqui, porque, como eu falei, tem um terror real, sabe? Porque a maldade que tá sendo feita ali é uma maldade real, que acontece, sabe? Então isso me pegou muito. Eu acho que foi a mesma coisa quando eu falei, por exemplo, da mansão... Não, é da Casa Bly, acho que é isso? Mansão Bly. Não, é a Mansão Rio e a Casa Bly. Residência Rio e Mansão Bly. Ah, ok. Então é isso, da Mansão Bly, que tem uma parte dele do terror, que é um terror muito real, que é quando ele fala de cuidar da mãe, com câncer e tudo mais, e é uma parte aterrorizante. E esse filme é a mesma coisa. Muita da coisa de terror que tá acontecendo ali, obviamente tem a sua parte mais fantástica, por assim dizer, mas tem muita coisa real ali. Coisa que você vê gente na internet falando que, tipo, ah, eu passei por uma situação parecida já, sabe? E isso que me deixou aflito nesse filme. Tem muitas situações bem periclitantes. E eu queria muito que vocês assistissem só pra ver depois a reação. Principalmente do André, acho que o André vai gostar. É, você vê com a Clarice, assim, então eu acho que vocês vão curtir. É um filme divertido. Fechando o olhinho. Fechando o olhinho, né? E a Clarice narrando depois pro André. Exato. Isso. Não, vou fazer um audiobook ali. Não, porque... Você assistiu também esse filme? Assisti, mas não gostei. Absurdo! Eu não gostei dele. Mas eu não gosto do outro filme do cara também, não. O Talk To Me, eu não gosto dele. Eu não gosto de nenhum dos dois filmes, porque eu gosto da premissa. Porque o Talk To Me, só pra falar um pouco dele, é um filme que ele já começa meio que no ápice dele. Qual que é o negócio? Tem uma lenda urbana, que depois as pessoas... Nem é uma lenda urbana, tipo, é verdade, acontece. Tem uma mão de um cadáver, que as pessoas seguram na mão do cadáver, tipo, pra cumprimentar. E acho que fala alguma coisa assim. Mas o negócio é, enquanto você estiver segurando nessa mão, você vai ver espírito. O tipo, é como se o mundo em volta de você apagasse e um espírito aparecesse na sua frente e interagisse com você. E o pessoal usa igual droga. Então o que, que o pessoal faz? O pessoal faz festa em casa, vai umas 10 pessoas e fica fazendo rodinha. Tipo, ah, agora é minha vez. Amarra a pessoa na cadeira, tipo, com corda, cinto, um monte de coisa. Aí ela só estica a mãozinha, encosta na mão e tem, tipo, regra. Tipo, ah, só pode ficar, sei lá, 5 minutos, senão o espírito pega. Pô, ah, não sei lá o quê. Se ninguém fez a mão pegar no pau da pessoa... E essa parada que eu falei, não é nem lenda, as pessoas sabem que isso acontece, grava vídeo, posta na internet, o pessoal troca a mão, tipo, ah, essa semana a mão tá com o Zequinha, e o pessoal vai compartilhando essa mão. Esse conceito, já eu achei interessante, né, tipo, subverte um pouco o terror, né, de não ter esse mistério, não, já tá acontecendo, isso acontece, só que tem essas regras, que acontece quebrar as regras, né, e tudo mais. Então, o filme, eu acho a premissa muito interessante, pra onde ele leva eu acho chato, não acho muito uma história muito legal, muito interessante. interessante de acompanhar e tal. E acaba acontecendo a mesma coisa pra mim com o Bring Her Back. Bring Her Back é o Faça Ela Voltar. Que, tipo, tem essa premissa... Ele é mais dramático do que o Talk To Me, o Fale Comigo. E essa parte do drama no começo tem, sei lá, metade do filme quase não acontece nada de sobrenatural. Não é de sobrenatural, mas nada de terror. Terror, filme de terror, sabe? Uhum. É mais drama do dia a dia. Situação de... Porra, pera. E essas partes me deixaram tão tensos. A parte do aniversário da menina. Isso é meio... Porra, eu fiquei muito tenso, muito tenso. Isso é meio Hereditário, não? Como é que chamou? O diretor lá? O... Ari Aster. Ari Aster, não. Talvez é isso que as pessoas comparem com Ari Aster. E o pai morrendo no começo. Isso aí é coisa de Ari Aster. Não, mas é que eu sinto que se fosse o Ari Aster, essa é mais gore a maneira que o pai morre, sabe? Porque ele só tá... Ele morreu de alguma coisa súbita. Não, pô, no... Summertime, como é horrível, é muito horrível. É. Como é que chama? A primeira morte é muito horrível. É... Midsummer. Mas assim, o comecinho me lembrou Midsummer, isso do pai então, morrendo. Essa coisa aí é bem Midsummer. Mas, quando o bicho vai pegar mesmo no filme... Entendi. Eu não gosto. Eu não gosto pra onde a história vai, eu não gosto da conclusão. Que nem o Rafa falou, ah, o filme podia ter tido um final tal e foi pro outro. Eu preferia muito mais que ele tivesse sido por mais óbvio. Porque o final que teve, pra mim, é muito insatisfatório. E tipo, nossa, o irmão, pelo amor de Deus. Nossa. Ah, ele é um adolescente bobão. Ah, ele é um adolescente bobão. Senhora. Mas ao mesmo tempo, nossa, dá uma... É que o Sushi nunca foi um adolescente bobão. Nunca foi, nunca foi. É que o Sushi mas ele... é que sim, é que eu não posso dar spoiler, mas o meu problema nem é ele. É coisas que acontecem em torno dele. Entendi. Mas assim, ninguém escuta o jovem também, Sushi. Ninguém escuta o jovem. Verdade, isso é verdade. Mas é um filme que eu não achei ruim, propriamente dito, mas é um filme que eu achei, tipo, ok. Eu acho que parte do meu problema com ele é a expectativa. Que eu fui assistir com o pessoal já falando, tipo, é o melhor filme de terror desde Hereditário, Que engraçado. Eu não achei ele de terror. Tipo, eu não senti medo, apesar de que eu não sinto muito medo de filme de terror, né? Eu acho, por exemplo, Hereditário é um filme de terror com monstro e jumpscare, sabe? Bicho na parede. Ele não é assim. Não é. Eu falei, pra mim, o terror dele vem de outras coisas. Vem, por exemplo, essa situação que você falou, que é bem na parte mundana, assim, do filme, do aniversário, eu achei aterrorizante. Mas é, o que tá acontecendo ali, entendeu? Mas assim, as coisas mais aterrorizantes de Hereditário vêm muito antes de qualquer bicho na parede. Então, pra mim também. É. Mas acho que as pessoas estão falando, não, é um terror, babá. Eu imaginava também que ia ser mais... Entendi. Entendeu? Mais invocação do mal. E não é. Entendi. Não é. Não. Talvez por isso o pessoal tava comparando, porque ele tem essa pegada que não é os filmes de terror super blockbusters que a gente tem. Mas aí é foda, né? Porque aí você tem um filme tipo o Weapons aí, o Hora do Mal, que ele é um filme... Enfim, não quero entrar em muitos detalhes, né? Mas, tipo, ele te entrega um terror, né? Ele te entrega. De um jeito mais tradicional. Menos A24, vamos dizer. Que... Um pouco, viu, André? Porque, André, um filme de terror tradicional hoje em dia é Invocação do Mal. É aquele que outro... É o Velozes Furiosos do Terror. Exato. É o Sobrenatural. Já viu o Sobrenatural também, né? Que é o... Sobrenatural eu nunca vi, mas Invocação eu vi os dois primeiros. Que é o Insidious, né? Insidious eu nunca vi, não. Você nunca viu? Não, o primeiro é bem legal. Tem uns jump scares muito foda. Eu, pelo menos, adoro jump scares. É, então, mas acho que é isso, né? Que, tipo, tem que ter um bichão, assim, um grito na sua cara. Exato, é. E o Insidious é isso. Tem um momento que, sei lá, o pessoal tá aqui conversando. A gente tá conversando, tá fazendo podcast aqui na mesa. Aí, blá, blá, blá, não porque... Não grita, por favor. Não, porque tal coisa é muito assustadora. Blá, blá, blá. Socorro, tô com medo já. Aí, tipo, eu olho pro Tengu e tá o literal diabo. Segurando o Tengu por trás, assim, com a cabecinha do lado dele. Mas, e o Tengu assim, não percebendo. No... Que nem agora? Exato. No Weapons tem cena assim. Tem, mas não é o literal, entendeu? Não é o literal diabo. É o Ronald McDonald, que é muito pior. É pior do que o diabo, algumas pessoas diriam. O Insidious, vocês talvez já viram essa cena que o Rafa tá falando, que ela é muito engraçada. Eu nunca vi, não. Porque, tipo, é que tem uma... Ah, eu tomei susto, tá? É que tem essa cena, tem uma imagem dela que pessoas usam de meme. É o mesmo cara do Conjuring, que é o coruja do filme do Watchmen. Sim, Wilson, alguma coisa do Wilson. Ele também é o principal dessa franquia, né? É, então... Cara, é o principal de duas franquias de terror Velozes e Furiosos. É. Aí é ele, tipo assim, num quarto, e atrás dele é um cara todo pintado de preto, fazendo uma carinha assim, sabe? Não, essa é outra cena, que é uma cena que esse cara pintado de preto, na verdade, ele tá no teto, assim. E é que tá, nesse filme, por exemplo, o monstro é um demônio, é um capeta. É um capeta com maquiagem vermelha e preta, tipo Darth Maul. Sim. Assim. Mas, por exemplo, tem uma hora do Weapons que a moça olha pro teto e tem um negócio negócio que exato. Eu não vi, mas a Clarice me contou. Que deve ser muito assustador pra quem viu. Foi, mas então, essa parte me lembrou um Insidious, assim, ah, mesmo. Então. Pô, vocês viram o Insidious? O meu ponto é, o público do cinema não sabe o que quer. Exato. Não, mas assim, eu vi muita gente elogiando ambos os filmes, tanto o Apples quanto o Bring Her Back, estão sendo super elogiados. Não, sim, então. O pessoal tá gostando, tá dando bilheteria, então, tipo, pô, bastante feliz. Não, eu só fico triste pelo pessoal da sua sessão especificamente. Então, reclamando. É que tá, por exemplo, eu e o Yoshi saímos amando o filme. Uhum. A gente saiu super animado, ah, pô, muito legal, pô, esse final lá. E a gente viu umas outras pessoas assim, que besteira, ai, que bobo, ai, que, sabe? O Cauê, né, daqui de casa, não gostou. Do qual? Do Apples, detestou. Pô, absurdo, absurdo. É, detestou o Apples. E eu fui no cinema assistir o Apples. O filme era só, tipo, sei lá, 10 horas da noite. Ah. E foi eu, a Thalissa, a mãe dela e a irmã dela. E elas tinham uma hora específica que elas podiam ver o filme. É tipo, ah, beleza, vamos ver então o Conjuring, né? O Hora do Mal. O Mal. O 4? Não, era o 3. A gente achou que era o novo, mas era o 3. E a gente... Vocês viram o antigo? É porque tava o 1, 2 e o 3 em cartaz. Pra vinda do 4. Pra vinda do 4. Entendi. Eu nunca assisti nenhum. Então, você entendeu alguma coisa? Não entendi, não é conectado. É, né? É, assim, eles são um pouco conectados, mas, assim. Mas é tem uma timeline. Eu não sei se você sabe. Você falou que é o Velozes Furiosos. Não, mas é o Vingadores. É o Vingadores. É, é o Vingadores. Porque tem o Annabelle. Eu sei dos outros. Sem vários. Tem o Annabelle, tem a Freira, tem o Homem Torto. Tem o Homem Torto. Tem o Crooked Man. Todos eles fazem parte do mesmo universo. Eu tô ligado. Eu assisti o primeiro. Não, e é muito engraçado, por exemplo, no Conjuring 2, do nada aparece o Homem Torto numa cena para um susto andar ali e aí depois ele vai embora, entendeu? Então é tipo os Vingadores, aparece um super-herói, ele faz um negocinho e depois ele vai. No 3 acho que cita a Freira aparece também num flashzinho. A Freira aparece um pouquinho no 2 também. É. Não, pô, a Freira é a principal do 2, não? Não, não. O principal do 2 é outra coisa. Ou a Freira é o principal do 2? Não. Porra, agora eu não tô lembrando. É, né? Mas assim, ela não é principal do 3. A Freira não é principal do 3, ela só aparece lá. É, tipo, mas... a Annabelle não é principal de nenhum deles. Não, não. Mas o que eu queria falar é, assistimos 3, ruim pra caralho, tá? Uhum. Fica aí a informação. É divertido. A Thalissa, no meio do filme, percebeu que já tinha assistido o filme Esquecido. Incrível. Memorável. A irmã dela também. Uhum. O negócio é, quando a gente saiu, eu acho que a gente foi... É, a gente saiu e foi jantar. O pai dela chegou e foi todo mundo jantar junto. E quando a gente tava saindo, eu acho, do jantar, tinha acabado, sei lá, a sessão do Apples, uma coisa assim. O negócio é, tinha uma galera andando no shopping igual as crianças do Apples. Ah. Não é possível. É, com os bracinhos, assim. É, o ponto que eu queria chegar era esse. Que a gente tava só no banheiro do shopping, eu tava esperando até ele sair do banheiro, uma coisa assim, e tinha 3 jovenzinhos, tipo, fazendo a posezinha, assim, correndinho. Pô, assim. Que loucura, quando eu saí do... Traga ela de volta, do... Bring her back. Faça ela voltar. Faça ela voltar, e eu fui no banheiro depois. E tava rolando um banheirão. Não é possível, tava mesmo? Tava rolando banheiraço! Sério? Eu nunca presenciei esse tipo de coisa. É, mas é porque era tipo umas 11 da noite, o shopping tava fechado. Mas peraí, como que você sabe que tá rolando um banheirão? É porque as pessoas tão pegando uma no pau do outro, né? Tem pera, assim, é tipo assim, aberto? É, tipo no mictório ali, sabe? Assim, de ladinho, não assim. Pode ser. Não. Pô, esse é o banheirão? Por que eu nunca presenciei esse tipo de coisa? Quer dizer, você acha que você nunca presenciou? Às vezes porque você não tá procurando, quem procura acha, né? Talvez eu só nunca anotei também. É tipo quando você conhece uma palavra nova e aí você começa a ver ela em todos os lugares. É porque se tem cabinezinha, eu tendo a fazer mais xixi na cabine do que no mictório. Exato. E aí o pessoal quer fazer banheirão, vai no mictório. Cara, que perigoso isso. Mas aí como é que você vai manjar o... Como é que você vai dar uma olhadinha por cima? Eita! Não é só pra isso que vocês vão no banheiro. Eu preciso confessar uma coisa pra vocês. Eu nunca vi o pau de ninguém no banheiro. Não é possível. Eu também acho que não. E isso porque eu uso mictório. Normalmente, eu não uso, eu não vou na cabine. Eu acho que nem acidentalmente eu vi o pau de ninguém. Pô, mas assim, é porque quando eu era criança, por exemplo, eu lembro que eu nadava no Sesc. E aí eu no vestiário. Uhum. E aí no vestiário, ainda mais anos 90, os homens ficavam tudo pelado e com pintão pra fora, blá blá blá. Né? E aí, tipo, você nunca teve essa situação de vestiário? Não. Não é possível. Eu acho que eu não tive também. Não é possível. No máximo, tipo, quando eu era criança, tava no prédio assim, vamos ver que tem o pinto maior. Aí abre a bermuda, assim. Só isso. Eu acho que a minha família é muito caipira, talvez, por isso. Porque, tipo assim, eu lembro de, tipo... vai ter um casamento no interior. Aí os homens da família querem jogar futebol antes. Uhum. Aí vai lá, todo joga futebol. Aí, antes do casamento, todo mundo vai tomar banho. Eu já vi todos os meus primos e tios pelados, assim, no banheiro que tinha lá. Eu também. O único familiar que eu vi pelado foi meu pai mesmo, criança, assim, né? Uhum. É. Não, inclusive, quando eu era mais novo, eu lembro de, tipo... os primos, vai tomar banho, todo mundo junto aí. É, sim. Porque a gente vai sair. Aí vai os três primos tomar banho né, pra chover. É, dificulta que eu não tinha convivência com familiares, assim. É, o que a gente tá falando mesmo? Banheirão. Banheirão. Banheirão. Mas uma última coisa, que eu quero dar um spoilers de Insidious pra convencer vocês a assistirem, porque eu acho ele um filme divertido de aventura de vez em quando. Uhum. Porque vocês sabem qual é a premissa do Insidious? Ah, tem um cara vestido de preto e ele aparece atrás do corpo do Watchman. Tem esse casal que tem um filho. Uhum. Uma criança. Criancinha. Um dia ele dorme e ele não acorda mais. Ele continua dormindo. Igual eu. Exato. Ele tá tipo em coma. Só que aí que tá? Eles vão faz exame. E aí faz não sei o que. E a criança continua em coma. Eu tô dando spoilers aqui do filme, tá? E aí eles ficam cuidando da criança lá em coma. Só que aí começa a acontecer coisas sinistras na casa deles. Uhum. Né? Ela olha pela babá eletrônica e vê uma pessoa em cima do berço. Não é um berço, né? Mas da caminha de criança e tudo mais. Ah, sai correndo. Ah, eu acho que eles têm um bebê de colo também. Por isso que tem um berço. É. Mas aí eles, essa casa tá mal assombrada, blá, se mudam de casa. E aí começa, como se não começasse de novo, assim, tá tudo claro, blá, blá. Aí casa nova, ufa, se livramos. Aí começa a acontecer as coisas de novo. Aí chama uma médium e ela fala, não, o que tá acontecendo aqui é que o seu filho... Aí começa, tem coisa que tá plantada desde o começo, né? É, e via os desenhos das crianças, blá. Seu filho, ele faz projeção astral. Caralho. Ele tá paulista com a cimitarra. Então, aí que tá, ele faz projeção astral, ele tem esse dom e ele não tá conseguindo voltar. E aí, o corpo dele tá vago. E isso tá chamando a atenção de diversas entidades e espíritos pra pegar o corpo dele. Uhum. E aí fala com a mãe do Coruja e descobre que quando ele era criança, ele também fazia. Uhum. Então ele também tem esse dom. Então aí ele tem que fazer projeção astral. Caralho. Pra ir buscar o filho dele no mundo dos sonhos. É assim. Filme da Xuxa? Então, e é super divertido. É muita aventura. Então, e essa moça é tipo um Van Helsing. Ela é, exato. Tipo, ela chega assim botando pra fuder. Tipo, é muito engraçado. Ela é muito engraçado, ela, porque ela... O filme até então é meio que tipo, o que tá acontecendo? Uau. E ela chega trazendo a fantasia junto com ela, assim. Exato. E eu vou resolver essa porra. É muito engraçado. E todo o final do filme é muito engraçado. Então. Sei. É, então, mas eu acho uma aventura muito legal, sabe? Porque realmente, tipo, agora eu vou ter que ir nesse outro mundo e achar o meu filho e lutar contra o diabo. E aí é uma franquia disso, assim. Eu acho legal. Não é só dois? Acho que tem três já. Tem porque três? Não tem o A Origem, um negócio assim? Não sei, é só não, Insidious A Origem. Com o Coruja de Criança. Qual que é o nome em português desse filme? É Sobrenatural. Os caras também, aí, né? De porra, foda, né? Mas aí que se tem mal, é. Não pode. É. Sobrenatural. Sobrenatural. Sobrenatural. Filme é, ele é de 2010, 2010, ó. Ó, saiu um Sobrenatural, A Porta Vermelha. É, então tem muitos. Em 2023. Olha. É, ó, aí tem, ó, Sobrenatural, capítulo 2. Ah, tem Origem. Tem Origem. Aí. Sobrenatural, A Última Chave. Caralho. Sobrenatural, Origem. E é isso. Incrível. Por quatro filmes, então. Fica aí. Tá aí. É. Fica aí. A dica. Fica a dica de franquias de terror pra vocês. Nota 5 no IMDb. É, dá pra pô. É um pipocaço. É um pipocão. É um pipocaço. Pipocão? Mas assim, foi bom que essa nossa sessão de terror é bom porque é outubro, mês do terror agora. Ah, dizem que né? É. Então, pra vocês aí de casa se esbaldarem no medo e fazerem xixi na cama, né? Não, Sushi? Isso, faço bastante. Por isso que eu tenho um protetor no colchão. É, mas é pras gatas, né? Exatamente. Mortalidade, né? O ciclo da vida e tudo mais. Rei Leão? E Rei Leão, de certa forma. Eu queria falar de um museu que eu fui. Olha aí. Ah, é verdade, verdade. É. Eu vou falar breve, porque infelizmente é um museu com pouca coisa a mostrar. Mas é um museu que eu queria recomendar muito pra quem for de São Paulo e não foi ainda por algum motivo. Ou quem for visitar São Paulo e tiver umas duas horinhas livre na tarde aí. Porque é um museu de grátis. Olha aí. É um museu que você só pega e vai. Você só entra, aproveita e é isso. isso, porque é o museu da USP. É o Museu de Zoologia da USP. Vocês foram até a USP pra esse museu ou ele é fora da USP? Não, ele é do lado do Ipiranga. Ah, ele, ok. Se você olha no mapa, assim, é até engraçado. O bloco, o quarteirão, é só o parque e o Museu do Ipiranga. No cantinhozinho na esquina, assim, é um quadradinho que não faz parte disso. É o Museu da USP. É porque a USP tem vários museus dentro dela. Tem o Museu do Crime, tem o Museu da Anatomia, né? Então tem vários museus. Se você for fazer um passeio pela USP, dá pra você fazer um... Como é que fala? Um circuito? Uma trilha? Quando você planeja uma viagem, você faz o quê? Esqueci. Acho que é circuito mesmo. É, dá pra você planejar, então, um circuito ali dos museus lá dentro, que é muito legal. Fica uma dica. Turnê. Uma turnê, isso. Mas é porque a gente ia ali na região do Ipiranga fazer alguma coisa, eu e a Thalissa, falou, pô, já que a gente vai pra lá, vamos um pouquinho mais cedo, a gente olha o museu. Ela queria muito me levar no museu. E é bem legal. Ele, como o nome diz, né, o Museu de Zoologia, ele é só sobre... É tipo aquele museu gringo, que eu penso nele por causa do Parasite Eve, do Museu da História Natural dos Estados Unidos. É meio que isso. Ele é um museu sobre animais e biologia no geral. Que legal. Mais focado em animais e muito animal empalhado, né? Tipo, tem dinossauro, por exemplo, tem preguiça gigante, gato. Mas o dinossauro, é dinossauro Jurassic Park ou é dinossauro cientificamente acurado? Assim, olhando os ossinhos ali, eu não sei se tá 100% certo, não. Porque tem isso, né? Que o pessoal monta e anos depois vão descobrir, nossa, na verdade a gente colocou os ossos errados e umas paradas assim. É. Hoje em dia, muito menos, né? É. Então, eu não sei quando que foi montado, porque aquele museu é um museu muito antigo. Você acha que ele nunca foi revisado ali, a coleção? Provavelmente não. Eu nem sei se tá certo ou errado, né? É difícil saber, é difícil ter certeza desse tipo de coisa. Ah, pera, mas o dinossauro não tá empalhado, né? Não, é só os ossinhos. Ué, o sushi que falhou. É verdade. Não, é que os outros animais... É que você falou assim, tem muito animal empalhado, tem dinossauro, aí eu... Não, animal empalhado, vírgula, dinossauro, entendi. Mas tem muito inseto também. Então as primeiras coisas que você vai ver quando você entrar vão ser vários pássaros ali na entrada, já tem vários pássaros pendurados, acho que alguns animais marinhos, tipo, acho que jacaré, tem algumas coisas assim ali na entrada, e alguns insetos, aqueles, tipo uns quadros, né, com os insetos pregadinhos, presos e tal. E os insetos, eles têm entomologia, né, o negócio que estuda os insetos. Isso. Os insetos, eles têm a data no pinzinho segurando eles. A data de quando eles foram empalhados? Não, empalhado, né, porque não vai palha. Eles são, tipo, mumificados, né? Eu acho que passa alguma coisa ali pra preservar eles, não apodrecer e tal. E tem uns que é tipo anos 50, anos 60. Então ele é bem antigo mesmo, o museu. É, eu imagino que deve ter algumas coisas mais recentes, mas no geral, a parte triste dele... Que é pequenininho. É que ele é pequenininho e tá meio abandonado. Às vezes ele tá do tamanho normal, tá? Não é pequenininho, não. Ele é pequenininho porque não tem todas as áreas abertas. Mas e a personalidade do museu? Porque, só pra elaborar nisso, porque eu acho que ele é pequenininho, ele tem... O prédio tem vários andares, mas só tem exposição no térreo. Sei. Ah, o resto deve ser de estudante, né? Talvez. Então, eu acho que não. De escritório? Eu não sei se é reforma, eu não sei se é escritório, porque ele tem uma escadaria que vai subindo, não é bem em espiral, mas vai subindo meio que contornando, assim, e essa escadaria, ela é larga. E ela é tipo como se fosse uma sacada, assim, sabe? Bem larga. E tem umas exposições na escadaria também, enquanto você vai subindo, assim, porque é tipo lance de escada, linha reta, lance de escada, só que fazendo, né, o círculo, assim. E você sobe, acho que uns 3 andares, mas todas as portas fechadas, com algumas pequenas exposições nas escadarias. Você tentou virar o quadro da mariposa de cabeça pra baixo? Abre o segundo andar. Talvez aí você vai lá, tem o banheirão no terceiro andar. Mas a exposição que tem, o negócio é muito legal, eu acho um museu muito legal, que tem umas paradas lá, tipo, dinossauro. Não é muito, no Brasil, não deve ter muitas exposições com osso de dinossauro, por exemplo, montadinho assim e tal. É, eu não sei. E lá tem um que é da família do Tiranossauro, que é aquele Carnotauro, ou alguma coisa assim. Que é muito engraçado, que vê no osso dele, ele é 80% perna. Tipo a Anna Hickman? Isso! Tipo a Baioneta? Que ele é muita perna, tipo, ele é muita perna, tanto em a grossura do osso da perna, e quanto a altura. E a mãozinha, né? Tipo, o corpo é um negocinho assim. Menor que a nossa mãozinha, só que o corpo dele é absolutamente gigantesco. É, mas é muito legal de ver, né? Um bicho desse tamanho na frente. Imaginar, né? É. E um braquiossauro? Qual que é aquele do pescoção? Tem um braquiossauro. Mas não é. O braquiossauro é aquele que tem os negocinhos aqui nas costas, né? Sim. O do pescoço. Brontossauro? É o brontossauro. Brontossauro. Eu não sei se é um brontossauro, talvez da mesma família, só. Mas esse de pescoção também, muito legal. Ficar vendo um bichão gigante. Eu consigo entender porque tem crianças que gostam de dinossauro. Principalmente as que vão em museu mais mais jovem e tal. Inclusive, o pessoal tava pedindo um DLC Cedilho sobre dinossauro. Aí, ó, tá pronto. Aí, ó. Tá pago. Tinha também uma preguiça, aquela gigantesca, que é maior que um urso, que tava do lado de ursos empalhados. Ah, porque eles parecem um urso mesmo, né? Essa preguiça pré-histórica aí. Então, ela não tava empalhada, né? Só o ossinho dela de pé, assim, com os braços abertos. Talvez pra comparação, que as pessoas costumam comparar, né? Tava um urso preto, marrom e um polar. Caramba! Os três? Os três. E o polar é o maior mesmo. O polar é o maior, eu acho que o marrom era menor. Tinha um, ou talvez era o marrom, não lembro agora. O preto é o menor, né? Acho que é o preto que é o menor. Ele é meio que tamanho de uma pessoa, assim mesmo, aí você fica, ele nem é tão grande, mas aí você vai ver os outros, eles são bem maiores. É, não, e o negócio do urso preto é que ele ataca muito rápido, não é? Acho que o marrom você deita pra fingir de morto. Tem a frasezinha. Isso, lá, né? E o preto você grita com ele. Se você gritar, você afasta ele. Eu vi um vídeo uma vez, sei lá, uns anos atrás, um TikTok. Um cara que escalava, né, e fazia assim a gravação. E ele, tipo, quase no cume de uma montanha, assim, tipo, de um morro. Um urso preto não pega e ataca ele ali no alto. Caralho. E ele começa a gritar, e chutar, assim, o urso vindo com tudo pra cima dele. Caralho. Que horror. O urso falou, é agora que eu vou jantar. E assim, assustador. O urso acaba correndo depois pra fora no final. Mas eu senti pânico pelo moço ali. O jantar se dá o trabalho de subir aqui, né? Hoje em dia o iFood não sobe? Não sobe pois mais. Mas só a curiosidade da frasinha é... Brown, lay down, black, scream back, uma coisa assim. É isso, e aí o... Fight back, scream o back. O white, você morreu, porque não tem nada que você possa fazer. É. Mas dito isso, né, se você viu um urso polar, você tá no... você tá fazendo, Ou você tá na Ilha do Lost. Isso. É. Eu nunca fui num... No zoológico. No zoológico? Recomendo o rolê. É então, legal. Eu nunca vi muito desses animais, né? Então eu ficava, o urso grandão e tal. Aí tem vários felinos dos grandes lá e tal. Só que também tem muito de pequenos animais, né? Tem, sei lá, o lobo-guará, aí vai ter raposa. O lobo-guará é lindo, né? As pernas não longas. As botas, que ele usa as botas pretas. Aí, sei lá, hiena, o anaconda, que tava lá como anaconda, mas acho que anaconda é um nome que é conhecido, mas tem um outro nome. Jiboia? Talvez, eu não lembro. Só que ela é menor do que a gente vê em filme, essas coisas. Ah, porra, mas também a do filme dinossauro. Mas é que a gente tá acostumado a ver ela alimentada, né? Também. Que ela fica inchada por causa do... você já viu, sei lá, a jiboia quando comeu uma vaca. Ela tá, tipo... O formato da vaca. É o do Chaves, né? O que é isso? É um chapéu? Não, é a jiboia comeu uma vaca. E lá ela tava fininha, coitada. Só tava um trequinho, assim, só que comprido. Pô, então não é tão pequeno assim o museu? Pra ter dinossauro, altos dinossauros. Então, altos urso. É que ele é esse salão da entrada, um corredor... E a escada. E mais dois salões, assim, acabou. Sei. Ele não é muito grande, não. Você, que nem eu falei, umas duas horinhas, andando com calma, você vê tudo. Ah, o bom também é que ele é próximo ao Museu do Ipiranga, né? Então dá pra você fazer os dois num dia só. Então, o Museu do Ipiranga, o foda que é pago e você tem que reservar a hora. Esse aqui da USP, você não precisa se planejar. No dia que eu fui, felizmente, ele tava bem cheio. Felizmente que eu fiquei feliz de ver o museu cheio. Ah, claro. Mas ele tava bem cheio, muita família, muita gente levando criança. Fiquei feliz de ver as crianças tão felizes vendo os animais e tal. Criança fazendo merda, como, né, criança faz nesse tipo de coisa. Mas tem uma que eu achei fofinha, que você não pode encostar, né? Porque os animais empalhados, você vê que eles estão velhinhos. Que tem um pedaço ou outro que ele já não tem o pelo direito mais e tal. Tem aquela carinha daquele pack de sticker dos animais empalhados. Tem um pouquinho. Tem uma carinha meio vesguinha, meio tortinha, assim, dos bichinhos. A boca aberta. Não tem nada escroto daquele jeito, mas você vê que tá meio coitado os bichos já, sabe? Que provavelmente é dos anos 60 e tal. Aí tinha um que eu não lembro se era onça, o que que era, mas é um desses felinos grandes, que tem a placa do lado dele, tava do lado dele. Não encoste. Aí você deve pra ver a menina, ela meio que olhando de ladinho, assim. Ela estica a mão devagarzinho, faz um carinho na cabeça e tira a mão. Foda. Correta. Caralho. Correta. Eu falei, tá errado, mas tá tudo bem, né? Foda. Foi muito fofinho ela. Só queria dar um carinho no bichinho. Bichinho morto, coitado. Mas aí tinha uma parte de criptozoologia, mentira, é que era de animais raros. Tá. Que nos fundos tem uma parte que é só meio que uma bancada, que é animais raros, né? Então não vai ter tantos assim. Aí tinha a microformiga, que era uma formiga que ela é microscópica, assim. Tinha lá, não sei, porque era um tubinho. Supostamente ela estava lá dentro. O tatu invisível. Um animal super raro. Tá aqui. E Não encoste. Uma imagem do lado dela, né, com zoom de microscópio. E tinha uma micro-aranha também, conhecida como ácaro. Aí tinha... esqueci agora os animais raros de cabeça. Acho que era algum inseto que era o único conhecido do mundo e umas coisas assim. Tudo com as cores diferentes, assim. É, só que o triste... Era shiny. É. Cabeça, assim, muito, muito inseto. Uhum. O que eu fico legal, que ele... Eu gosto muito de inseto. Você devia ir no museu de entomologia. Entomologia. Ah, o Yoshi foi uma vez e falou que é muito legal. É, foi o mesmo que eu fui. Eu falei sobre ele. Você pega o bicho pau, né? É, pega no pau, pega na barata de Madagascar, que é mó legal também. Esse museu é muito fera. Lá nesse que eu fui tinha aquela barata do mar, sabe? Que é gigantona. Sim. Tinha uma, medo, só que preservada. Ah. Mas dá medo, não dá? Um bicho feio. É, tava num pote, né? Mas dá medo. Eu só ficava olhando as patinhas dela. O Andrei, enquanto o Sushi descreve, o Andrei está dando ciricuticos. É, mais forte que eu. Pô, mas inseto é muito maneiro, né? Tinha uns besouros muito bonitos, umas borboletas muito bonitas, mariposa muito bonita. Borboleta aí comigo não... Você não gosta de borboleta? Não, eu tenho medo de borboleta. Olha. E mariposa? Eu tenho fobia de borboleta. Mariposa nem tanto assim, mas borboleta... É mesmo? Mariposa, ele é um bicho muito mais despirocado que borboleta. É. Mas ela é fofinha. Não é? Pô, a borboleta é mais fofinha, cara. Não, a borboleta é assustadora. Mariposa, ela é fofa de ela peluge. Ela tem pelo, mas quando ela vem é um negócio com pelo gigante pra cima de você. Eu dei um medo. Eu lembro que apareceu umas mariposas gigantes lá na minha outra casa. O André tremendo de novo aqui. E borboleta normalmente é colorida, é bonitinho. No canto dela, a borboleta? Não, pô, a borboleta quando pousa em você, é mó legal. Não, pelo amor de Deus, taca fogo em mim mesmo. Não, eu lembro que eu ficava na frente da minha faculdade, já tinha um gramadão assim, um monte de borboleta pousava, ficava tirando foto no meu dedo, assim. Era mó bonitinho. Socorro. A mariposa tem pelo, é muito mais difícil. O triste é que não tinha muitos répteis. Sei. Uhum. Lá. Era meio que a cobra, a grandona, tinha... Não lembro se era teiu, mas tinha um lagarto grande, tipo um teiu. Tudo empalhado. E um ou outro, é tudo empalhado, é. E tinha uma parte que era animais que tem na cidade, assim, né? Pomba. Que era uma parede. Lulu da Pomerânia. O ser humano. Eu não lembro. Aí tem crianças que encostaram no tigre. Meio Fantástica Fábrica de Chocolate. Eu acho que tinha... Seria muito foda, tipo, essa narrativa, né? O Sushi vê a criança encostando na onça, aí ele tá passando assim, vê a exposição. Criança que encostou na onça. Aí, a menina. Mas tinha essa parte dos ancestrais humanos, dos crânios. Aí tinha um crânio. Ah, tinha de verdade, verdadeira? É. Pô, que foda. Alguns, né? Uma fileira de crânios assim. A árvore da ramificação. Aí apontando aonde que tava os exemplares que tinham pra amostra e tal. Pô, mas assim, muito maneiro. Eu nunca tinha ido num museu desse tipo. Achei muito, muito legal. Saindo de lá, a Thalissa pilhou, falou, pô, vamos no aquário? Porque a gente morou perto do aquário. Mas não foi. Nunca fomos. Falou, vamos agora. Aí a gente viu que era R$150 a entrada e não fomos. Caralho. E assim... Mas assim, normalmente tem um dia da semana que é mais barato. Sim, sim, sim. É, o foda do aquário é que o Corraine foi, né? Sim. E o relato dele foi tão deprimente que não deu vontade. Ele falou que os bichos são uns bichos meio sofridos, né? Bicho meio triste, assim. É. Na verdade, zoológico, de modo geral, não tem muita vontade. Então, eu nunca fui porque eu fico meio esse tipo, meio paia, né? Então, mas, por exemplo, você vê no zoológico de São Paulo, assim, os maiores zoológicos hoje em dia são animais que são de resgate. Não, assim... E não consegue, não pode mais voltar pra natureza porque, tipo, se soltar, eles vão morrer porque eles não estão acostumados, eles não têm mais nada. E aí eles ficam o resto da vida mesmo lá dentro. Ah, é triste. Assim, é uma existência triste, né? Mas estão bonitos os bichos. Os bichos são bonitos. Se você vê o pessoal que cuida com muito carinho. Normalmente, o pessoal que cuida com muito carinho. Obviamente, sempre tem um filho da puta. Eu vi uma série sobre isso, chama Tiger King. Muito bom. É isso. Aquilo não era um zoológico. Então fica a dica. Se vocês não foram, pensem em ir. De graça, né? É de graça. E, que nem o Rafa falou, mesmo que você não consiga reservar um horário pra ver o Museu do Ipiranga, o Parque do Ipiranga já é muito bonito. Exato. Já vale dá uma passeada no parque. Já vale a passeada no parque. Pô, imagina você ser a mariposa que em 1954 morreu e foi preservada. Uma criança tá te vendo em 2025 no museu. E você vai me tirar daqui. Te faz pensar, né? Você gostaria, Tengu, de ser um exemplar de um ser humano preservado no museu do ser humano? Pô, acho que seria massa, assim. Acho que seria legal. Pelo menos uma criança fazendo carinho. Fazendo carinho, você... assim. Né? Pelo menos o crâniozinho ali. Dando um sorrisinho. Pô, eu legal. Se eu morrer, eu gostaria de doar meu corpo pra estudo. Aí, ó. Pro museu do ser humano. Museu do ser humano. Pra estudo? Mas você acha que tem alguma coisa que... Ah, não, a aula de medicina sempre precisa de um exemplar de ali, né? Pô, mas aí vão abusar de você, Sushi. Mas vão, tá morto, já tô morto, já. Não, tá bom. Bem. Abusar que eu digo, tipo... Vamos tipo, ah, abre aqui, tá que legal. Taca café dentro. Joga a bexiga pra lá e pra cá. Aí, ué, o intestino dele tinha um nó, aí diz, pá, um monte de cocô. 30 anos de cocô. 30 anos de cocô calcificado. É... Era o meu apelido no colégio, inclusive, sabia? Cocô 30 calcificado. 30 anos de cocô calcificado. Exato, 30 anos. Era um apelido meio longo, né? É. Eu sei que já tá longo o Fora da Caixa, mas eu posso comentar uma curiosidade com vocês? Vocês lembram da época que cachorro fazia cocô branco? Não. Eu não. Lembro da época em que eu via muito cachorro cagando camisinha. Não, isso não existia. Não, lá vai a história. Quando eu era criança, eu vi várias vezes cachorro cagando camisinha. Várias vezes, é porque quando criança, às vezes na rua, eu encontrava cocô de cachorro branco. Não, o cachorro ele fica, o cocô pode ficar branco depois. Então, só que eu nunca mais vi assim depois. Tá certo que na época, crescendo nos anos 90, não era hábito das pessoas colherem o cocô de cachorro. Não existia. Tinha muito cocô de cachorro na rua, quando eu era criança. Sim. Muito. E eu nunca mais vi esse tipo de situação. E a Thalissa, recentemente, perguntou pra mim, tipo, negócio de cocô de cachorro branco e tal. Na minha cabeça, eu nunca tinha falado com ninguém sobre isso, era só uma curiosidade, que às vezes eu pensava, pô, eu nunca mais vi, né? Bom mesmo era a época do cocô de cachorro branco. E ela compartilhou comigo não sei se era veterinário, alguém comentando sobre, que é osso. Era cálcio de comer osso. Porque, de fato, antigamente era muito mais comum dar osso. O pessoal osso dava mais, né? Sim, pode crer. Como hoje em dia os cachorros não comem mais osso, mas que não é mais apto dar osso pra cachorro e tal. Até é, viu? Tipo, o cachorro muito grande. É, depende do tamanho, né? É, o pessoal ainda compra uns ossos de boi, assim, gigante pra dar pro cachorro comer. Então, aí nesse post a pessoa comenta, tipo, ó, o meu. Não lembro qual cachorro que a pessoa tinha, fala, acabava comendo osso e mostra, ó, o cocô do cachorro. Sai branco, por causa do cálcio. E fica só a curiosidade. Pra você que tava se perguntando sobre o cocô branco do cachorro. Se o seu cocô sai branco, é porque você comeu osso. E se o cocô sai com camisinha? Veja bem. Sabe o que é curioso? Off topic aqui. É a segunda vez esse ano que eu vou num banheiro de um shopping. Shopping separado e tá tendo um banheiro. Não é possível, Rafa. Por que isso nunca me aconteceu? É porque vai ver que eu tô emanando essa energia pro universo, André. Eu fico muito triste com acho que é depende do horário que você vai no banheiro. Pô, e pior que da primeira vez que aconteceu isso, era tipo 5 da tarde. Assim, caralho. Mas pera, pra ser banheiraço é duas pessoas? Duas pessoas já é um banheirão, porque você tá acontecendo num banheiro, né? Ah, mas aí é só... É um banheirinho. Banheirinho. Mas pra ser banheirão tem que ser 3 pra cima, pô. Tá bom. Mas em ambos os casos eram 3 pra cima. Incrível. Oi. Fala do seu banheirão. Minha experiência no banheirão. É isso, o que você tem pra compartilhar conosco hoje? Então, o que é um banheirão se não um grande mar? Uhum. Ah, que a gente navega. Onde as pessoas navegam, não é verdade? Uhum. Não andei de barco, andei de barco apenas nas páginas de mangá, porque voltei a ler One Piece. Aê, porra. Eu pensei que caralho. Você desceu pra Santos. Não. Voltei a ler One Piece depois de anos, eu acho, sei lá. De muito tempo. Eu acho que nesse apartamento... Leu. Eu falei de One Piece aqui. Ele pegava o One Piece do André ali, que eu lembro. Não. Eu não sei não, viu? Eu também não sei, viu? Eu acho que nesse apartamento, acho que você não falou. Acho que eu não falei de One Piece. Nesse apartamento, você falou de One Piece. E eu falei. Porque quando você tava começando a... Começando não. Eu comecei... Retomando a... Você começou depois que eu comecei a ler. Isso. Mas você tava acompanhando pelo anime, né? Não pelo mangá. Isso. E continua, né? Continua. O anime tá bem ruim, mas... A gente você tá em dia, né? Segue a vida. Tá em dia com o anime. Eles começaram a enrolar um monte do nada, né? Muito. Curioso, porque eles podiam acabar esse arco logo. Eu acho que eles vão acabar esse arco e fazer outra pausa. Porque eu acho que é impossível eles continuarem no ritmo que tá e estão muito próximos, né? Então, mais ou menos, o outro arco já tá da metade pra frente já. É tipo 50 capítulos, é muito próximo. De diferença. Sabe o que eles podiam fazer? Eles podiam agora fazer o One Piece, que eles fizeram o One Piece da Ilha dos Tritões, ele faz o One Piece de Punk Hazard. Eu acho que é o que eles e depois fazer. One Piece do pior arco. Rosa. Exato. De Les Rosa. Que saiu um remake, né, entre aspas, do arco da Ilha dos Tritões. Não foi um remake, foi um One Piece, foi um recorte. Só uma reedição. Mas eles mudaram a estética também. também. Eles retrabalharam o visual do, eles do anime. Refizeram algumas cenas? Todo o visual. Ah, o visual todo. Tem todo um pós-processamento ali de iluminação, o traço dos personagens e tal. Mas eu acabei não assistindo. Esse eu não assisti. E eu justamente tinha parado de ler, porque a última coisa que eu li antes de parar foi Dressrosa. Dressrosa é puxado, né? É, tinha sido Zou, né, na verdade. Zou, é verdade. Eu passei Zou. Zou é legal. Zou é legal. Na verdade, eu lembro muito pouco de Zou, pra ser bem sincero. E aí eu tinha começado o Whole Cake, mas eu tava meio... Como se diz? Empapuçado. Meio burnoutado já, empapuçado, né? Porque... Eu não sei porquê. Acho que foi trauma de Dressrosa mesmo. Ah, e também você tava numa época meio ruim. Eu não sei, não lembro agora qual era a época da minha vida, porque que exatamente eu parei de ler. Mas eu parei de ler, porque eu tava com muito mangá em casa, sentindo muita pressão pro cara, eu preciso ler pra falar no Fora da Caixa. Ah, socorro. E aí eu não li. Você não pode se cobrar pelo Fora da Caixa. O Fora da Caixa tem que vir até você, entendeu? Ele tem que vir naturalmente, né? Deixa acontecer naturalmente. O Fora da Caixa, como a gente disse, é um podcast inclusivo. Você tem toda a razão, André. Mas aí eu fiquei um tempão, fiquei anos sem ler, e aí agora bateu a vontade, porque eu vi muita gente, tipo, sempre tem muita gente comentando sobre One Piece, né? Eu passei o furor do episódio 1000, do capítulo 1000 do mangá, passei pelo Gear 50, que impossível não tomar spoiler. Que foi impossível não tomar spoiler, eu fico, né? Muito não, feliz. O que tem de merchandising, exato, disso, sabe? É. Eu fico muito feliz que eu acompanhei, eu tava em dia quando rolou, que eu acompanhei enquanto rolava, porque, tipo, eu raramente tomo spoiler de One Piece, mas Gear 50 tá liberado, foi, assim. Foi, abriu a porteira. A imagem padrão do Luffy hoje em dia praticamente é Gear 50. Eu tomei spoiler de merchandising. Os caras tá no foda-se completo, assim. Sim, total. Então, eu passei por muito disso e sempre ficava na fundo da minha cabecinha, assim, tipo, eu preciso voltar a ler, alguma hora eu preciso voltar a ler. E aí, bateu a vontade, pedi pro André de novo emprestado, dessa vez em pequenas parcelas, pra ser mais fácil, pra eu gerenciar mentalmente mais fácil. Tá indo de dois em dois agora. Indo de dois em dois a leitura. Igual os animaizinhos na Arca de Noé. Ah, tá vendo só? Zou, né? Animais. Isso. É verdade, ó. E aí, voltei de onde parei, que foi Whole Cake, né? Eu tinha começado a ler Whole Cake e voltei. Se fosse parar pra pensar, assim, de verdade, eu não sei o quanto eu tinha que voltar pra lembrar de todos os detalhes da história. Porque, assim, Zou, pra mim, é um grande mistério, assim, meio que eu apaguei Zou da cabeça, mas eu pensei, não, eu preciso, se eu voltar pra ler de Zou, eu vou precisar voltar pra ler o fim de Dressrosa, e eu vou precisar voltar pra ler o meio de Dressrosa, e aí eu não vou voltar a ler. Então eu vou voltar a ler de onde eu parei, e pego as coisas andando, e vai ter que ser assim. Eu vou sacrificar Zou, de certa forma, pra continuar voltando a ler. Mas Zou é curtinho, é... É curto, né? Mas o mais importante que eles encontram lá é uma das pedras. E fala das pedras, né? Zou fala que, pra você achar a Raftel, você tem que achar as quatro pedras, né? Que vermelhas. As quatro poneglyphs vermelhos. Que aí eles dão... Os road poneglyphs. Isso, eles dão a localização de Raftel, e lá você conhece os Minsk, né? Sim. Que eles acabam sendo bem importantes, por exemplo, pra Whole Cake. Minsk é o cara assassinado em Immortality, é os Minks. É verdade. Os Minks. Minks. E você conhece o Ninja lá também, lá fala da divisão do pessoal, né? Metade da equipe vai pra Wano e metade vai pra Whole Cake. Sim. Eu sacrifiquei Zou pra poder voltar a ficar em dia, e o que eu não entendi, eu fui pegando por contexto. Mas Whole Cake, terminei de ler Whole Cake, li Whole Cake inteiro. Boa! Que também é um arco, especialmente depois de Dressrosa e Ilha dos Tritões e tudo mais, é um arco relativamente curto, né? Ele é curto e ele é muito refrescante. Relativamente curto. Eu acho ele um arco bem divertido no mangá. Eu gosto também. Gosto muito. No anime ele não é tão bom. O anime, ele é tão enrolado na parte dele. A parte final ali, quando eles estão correndo, da Big Mom, é tão enrolado que até no One Piece é enrolado. Ah, sério? Eu não gosto, e eu não gosto tanto desse arco quanto vocês, porque eu acho até o banquete legal. Do banquete pra frente vira uma enrolação. Olha só. E sabe o que é louco também? Você viu só pelo anime, né? É só One Piece, é só pelo One Piece. Então, como fica feio? Puta que me pariu, Toei. Caralho, isso como aí... é horrível de feio aquela porra. Horrível de feio. As piores aberturas também são esse pedaço, enfim. Yes, mas... we got super powers. Se bem que Hope é no final de Whole Cake, é uma ótima abertura. Mas eu assisti, né, desde a última vez que a gente conversou sobre One Piece, esse negócio aí. Que faz tempo já. Faz tempo. Eu assisti Dressrosa, Zou, Whole Cake e uma um bom pedaço de Wano, né, pelo menos até onde tinha no One Piece, com a Clarice. Foi minha primeira vez vendo Whole Cake animado, e realmente é muito triste a parte da animação. Mas acho que eu fui com uma expectativa tão grande de ser enrolado que eu não me incomodei. eu gostei, tipo, eu lembrei por que eu gosto tanto de Whole Cake, esse pedaço final. E uma coisa que até no mangá eu não tinha gostado tanto, e assistindo depois no anime eu consegui apreciar mais, foi a luta do Luffy contra o Katakuri. Sei. Que, não sei se você sabe disso, Tengu, mas é uma luta, ela divide opiniões, assim. Ah, né? Gosto bastante. Tem gente que gosta muito dessa luta, mas tem gente que acha que o Luffy é muito... ganha com o poder do protagonismo só, sabe? Que o Luffy não merecia ter ganhado essa luta. Que, tipo, é uma luta que o Katakuri o tempo todo domina, e que o Luffy ele só ganha porque ele é o protagonista, protegido pelo roteiro. Eu não concordo com essa interpretação. Até porque eu sinto que o Katakuri deu ele empatiza com o Luffy, né? Durante a luta. O Luffy, ele ganha a luta porque ele conquista o Katakuri. Exato. Basicamente é isso, né? E o Luffy, ele vai aos poucos meio que aprendendo, ele vai sacando coisas. Eu não acho que seja só pelo poder. Ele vai desenvolvendo da observação lá. Como é que é o nome desse negócio? Hack. O hack da observação. É, sim. Eu não acho que ele tenha ganhado pelo poder do protagonismo, não. Eu acho que o argumento é que, tipo, Katakuri, ele foi pra aquela luta muito superior, sim, né? E o Luffy foi meio que vindo soluções pra ele ficar melhor ao longo da luta. Mas esse é meio que o Luffy, né? Se tem uma coisa pra reclamar, eu acho, dessa luta, que o Luffy, ele se recupera muito rápido, né? A regeneração dele é uma coisa meio absurda, assim. Às vezes você fica tipo, eita, não sei se era pra você se recuperar tão rápido assim. Mas aí você aceita que é uma coisa da história e foda-se. Porque o One Piece é assim, de modo geral, assim. As pessoas se recuperam de muito rápido. Mas eu gostei eles muito. Eles tomam leite. Não é em Whole Cake que ele mostra. Ele tem que tomar leite pra recuperar o dente. E o dente volta. Mas eu gosto muito de Whole Cake, primeiro porque é um arco focado em personagem. No Sanji, né? No Sanji. E eu acho que o Sanji, pelo tanto que é um boneco que eu não gosto, eu gosto muito da atuação dele em Whole Cake. Eu acho que o papel dele é o desenvolvimento que ele tem. Especialmente quando... esqueci o nome da noiva dele. Ah, Pudim. Pudim. Charlotte Pudim. É. Especialmente quando ele toma a invertida da Pudim. Porra. Quando você descobre o que a Pudim quer de verdade, assim, qual é que é a dela. E a reação dele, como é que ele fica... Na chuva, né? Quando ele descobre e tal. E depois como ele acaba conquistando ela, né? Depois do casamento e tudo mais. Eu acho muito interessante o que é feito com o Sanji nesse arco. Eu acho muito legal mostrando a relação do Luffy com o Sanji. O Luffy não arredando o pé e falando, não, eu só vou comer a comida do Sanji, eu só vou sair daqui quando o Sanji voltar. E aí tem aquela cena que eu acho muito boa, fazendo um paralelo com a história da mãe do Sanji, né? Que o Sanji vai levar a cesta com comida pro Luffy comer, e aí ele apanha, cai com a comida tudo na chuva, não sei o que, fica tudo fudido. Comida toda desbagaçada. Toda desgraçada, aí o Luffy vai e come, e fala, ah, caralho, que delícia, pô, tava com muita vontade de comer a comida do Sanji. E o Sanji, caralho, seu mentiroso, filho da puta, né? Para de mentir na minha cara. E você vê que é um momento tão genuíno de conexão entre os dois, assim, né? Que eu acho que onde o One Piece brilha pra caramba, assim, que é nas relações entre os membros da tripulação, assim, que é quando você vê que existe vida, existe... as coisas acontecem... Existe amizade. Existe amizade, né? Existe alguma coisa acontecendo, assim. O triste é que isso vai sumindo com o tempo, né? Eu acho que o problema do Oda é que a história foi crescendo demais, né? Exato. E justamente uma das vantagens de Whole Cake é só porque é metade do elenco. Exatamente. É metade do elenco. Ele tem muito espaço pra desenvolver todo mundo, pra fazer todo mundo brilhar. Mas sabe o curioso? Dressrosa é metade do elenco. Nossa, não parece. Então, e não parece por quê? Porque entra os 500 amigos do Luffy lá, que ele faz no Coliseu, e aí... Então, é metade vezes dois, porque tem um monte de gente. E aí tem todo o elenco de Dressrosa, e aí tem, nossa, um bilhão de vilão. E a luta do Luffy contra o Don Flamingo, nossa, é arrastada pra caralho. É uma luta chata. Eu fui pra luta do Katakuri com muito medo de que ela fosse ser uma luta chata igual do Don Flamingo. Mas não foi. Ela foi, não foi tão longa, teve momentos divertidos. E tem o meu Gear 4 favorito é esse, é o Snake Man. Snake Man, né? Eu acho ele maneiro. Ele é legal mesmo, também gostei bastante. O Katakuri, ele é um vilão que ele tem coisas interessantes, né? A revelação que ele tem uma boca gigante, né? E a história de que ele nunca deitou, ele dorme sentado, sei lá. Que porra que é, ele nunca caiu, nunca tombou, ele é invencível, né? E aí o negócio é que ele tem que ficar demonstrando essa imagem o tempo todo, né? E ele mesmo tá de saco cheio disso, ele né? Ele é aquela irmã forte da família Mirabel. Exato, ele é isso mesmo. Pode crer. Como chama, né? Família Mirabel. é o família... É, Madrigal. Não, ele é o personagem do To Be Hero X, o cara que não pode dobrar o joelho. Mas isso literalmente não consegue. Exato. Tem um boneco assim no To Be Hero X. É, você lembra quando eu falei do To Be Hero X? Que lembro. Você... É, os seus poderes vêm da expectativa das pessoas acima de você? Sim, sim. Esse é um cara que ninguém nunca quer que ele se agache. Porque... Ele salvou uma criança. Ele salvou uma criança segurando um negócio. Né? E aí, tipo, ele é um cara... O poder dele é que ele é imovível. Ele é... Só que ele não consegue agachar o joelho, ele não se mexe. Na verdade, é muito triste. Mostra os flashes dele tentando dormir. Exato, ele dorme numa cama de pé, ele faz tudo de pé. É bem triste. Caralho. Outras coisas que eu gosto muito de que o vilão final, tudo bem que existe a figura da Big Mom, né? E ela é a grande antagonista desse arco, mas o arco não termina com uma luta contra ela. Uhum. Exato, eu acho isso. Eu acho tão muito legal isso. Acho isso tão legal. Tipo, o fato de que, não, a gente não vai conseguir vencer ela. É, a gente tipo, tem que foge. Fugir. Eu acho muito legal isso. Toda a parte da aliança que o Luffy faz com o mafioso, que eu esqueci o nome. Ah, o Dom alguma coisa. Brown? Bege. Capone Gang Bege. É o Bege. E aí eles fazendo as alianças e aparecendo o doutor esquisito lá, que eu também esqueci o nome. Ah, o Caesar. O Caesar. Caesar Clown. Eles fazendo o plano e aí falando, não, vocês vão aparecer, aí você vai roubar a foto da freira da mesa e ela vai surtar e aí a gente entra dando tiro. E aquele flashback. Pô, flashback foda. Sabia? Não simpatizei com a Big Mom, mas achei foda o flashback, mesmo assim. Não, no flashback você diz, né? Não, é uma criança desgraçada. Pô, mas assustadora. Eu tive um pouco de dó dela, pô. Não, ela sofre. Ela sofre. Mas ao mesmo tempo, ela tipo, comeu muito ali. É foda porque, tipo, ela não tem culpa, né? Porque ela é só uma criança, mas ao mesmo tempo, puta que pariu. As pessoas em volta também não tinham, né? É, pois é. Agora, você sabia, Tengu, que o Caesar Clown, ele é dublado pelo Freeza? É mesmo? É. Tem carinha. Excelente dublagem. Porra, eu acredito, boto fé. Tem o payoff do negócio lá, da Ilha dos Tritões, que é a bomba que eles botaram dentro do tesouro. Que eles abrem a caixa e explode. Exato. E aí desaba. Na verdade, desaba quando o Luffy sai do bolo, né? Essa parte do Luffy saindo do bolo e comendo o bolo com os vários clones dele, eu acho incrível. Eu acho muito boa. É meio Naruto, né? Que sai os clones. Tem muita coisa legal, porque eu acho que é um arco que ele é diferente do que se espera do padrão, assim, né? É, ele não é exatamente, tipo, o One Piece ele cai muito numa fórmula, né? Que é tipo, vamos pra uma nova ilha, aí nós vamos conhecer os problemas dessa nova ilha, sim. Vamos virar o salvador dessa nova ilha, um monte de gente sofrida e tudo mais, e tem um pouco disso aqui, um pouquinho assim, mas tipo, eles vão com uma missão muito específica e eles não desviam dessa missão, tipo, eles vão lá fazer a missão, tipo, dar errado. Eles não salvam a ilha, não. É isso? Eles estão lá pra salvar o Sanji. Exato, só, né? E ir embora. É, e aí, tipo, não dá 100% certo, mas, tipo, eles também não derrotam a Big Mom, É muito legal isso. E isso tem repercussões, né? É. Eles não derrotarem a Big Mom tem repercussões. Eu sinto falta de One Piece se desviar um pouco de sua própria norma, sabe? Eu sinto falta de mais gente morrer, eu sinto falta dos arcos terem formatinhos diferenciados. É, tem a morte do Pedro, né? Tem a morte do Pedro. Nesse arco, é verdade. Dito isso, ultra desnecessária. Do Pedro. És o melhor de Santa Fé. Mas assim, é interessante. No anime, eu acho que eles capitalizam legal a morte dele. É, eu acho que assim, pro momentinho ali, funciona pra mim. Eu achei emocionante. Nossa, pra mim é a coisa. Se não acontecesse a morte dele ali, não ia fazer diferença nenhuma na história. Não. Faz, porque ele, a morte dele é que salva o barco, né? Explode. Eles estavam presos no doce do Perospero, né? Ele se sacrifica para salvar, para em permitir que os chapéus de palha escapem. A coelha, ela vira o Labubu. Ela vira o Labubu, verdade. É legal que a gente é apresentado aos Shenlongs, né? Sim. Que vai ser importante. Não é Shenlong, né? É outra coisa. Não é Shenlong o nome dessa forma deles? Não, Wulong? Nossa, não lembro agora. Shenlong é o dragão. Será que é Wulong? Acho que é Wulong, então. Não lembro o nome de cabeça. É, também não vou lembrar. Vou botar aqui One Piece Wulong. Todo o lance de eles refazerem o bolo, né? Sim. A Big Mom surtando pra caralho e eles indo correndo pra fazer o bolo. É, tipo, a grande luta do Sanji no final é refazer o bolo. É. E eles transportando o bolo depois de navio e todo mundo, cada um perseguindo eles de um jeito, de um lado. E aí, de repente, aparecem os Piratas do Sol pra salvar, pra segurar a onda enquanto eles... Literalmente segura a onda. Enquanto eles fogem. Muita coisa interessante acontece nesse arco, assim. E no anime, Tengu, eles fizeram no finalzinho do arco, né? Sulong. Sulong. Sulong. Obrigado. No finalzinho do arco, eles fazem como se fosse um musical, né? Ah, é? Que é aquele capítulo que termina com o navio explodindo, né? Ah. Que é o capítulo 900, inclusive. Que, tipo, dá a entender que o navio do Chapéu de Palha, o Thousand Sunny, foi explodido. E no anime ficou muito legal. Tipo, eles raramente fazem coisas musicais bem feitas em One Piece, né? Tipo, a exceção é meio que a música do Binks lá, do saque do Binks, do Brook. Deve ter alguma outra exceção, mas esse... Porque, assim, é muito difícil, né? Pensando na velocidade que a Toei tem que fazer esses episódios e que, tipo, a Big Mom tem esse negócio meio de desenho animado, de musical, né? Que ela canta e os objetos cantam. Totalmente, né? Exato. É. Então, adaptar isso... É, no mangá tem o painel dela cantando e todas as flores cantando, Né? Sim. E aí tem um musicalzinho também no anime nessa parte. E eles adaptaram bem, eu achei. Tipo, não é... Nossa, meu Deus, que coisa fantástica. Mas perto, por exemplo, de quando, sei lá, o Brook decide que ele vai ser o Soul King e é só sofrido pra caralho, né? Toda vez que ele vai cantar alguma coisa. Aliás, o Brook tem participação. É, né? Boa, né? É, tem uma boa participação nesse arco. Ele rouba o mapa, né? Ele tem uma luta contra a Big Mom. É, ele usa... A cópia do Poneglyph lá, do Road Poneglyph. Ele copia, né? Ele copia, é. Boa participação do Brook. Depois ele é capturado, ele fica sendo bonequinho, esqueletinho da Big Mom. Assim. Achei engraçado eles indo resgatar o Brook, botando o bonequinho no lugar dele lá. Botando um esqueleto no lugar dele, um esqueletinho, né? Sim, sim. Bons momentos. Então, bons momentos, assim. Gosto muito da Big Mom como vilã também. Eu gosto muito da Big Mom. Ela é uma vilã que dá medo, ela é uma vilã assustadora. Ela é muito forte. Sim. É. E, tipo, você nunca vê, tipo, tirando na parte do plano, né, que eles falam, a gente vai tirar o retrato da freira da mesa, e ela vai surtar, e ela vai ficar vulnerável, né? E aí a gente vai atacar ela e tal. E eu fiquei pensando, será que vai dar certo mesmo esse... Eu tive dúvida. Uhum. Olhando em retrospecto, eu não deveria ter dúvida, mas tive no momento, porque me venderam como algo que poderia acontecer. Mas aí quando começa a dar errado, né? Que ela começa a perder o controle demais até da conta, eu fiquei assustado, assim. Eu fiquei, caralho, o que vai acontecer agora? Sim, se nada deu certo, eles vão conseguir fugir, eles vão conseguir... Tem o lance do bolo e tal. É muito interessante. Muito boa vilã a Big Mom. Tem de novo, né? Essa coisa do desenho animado, de ter o Zeus e o Prometheus lá, é, né? O poder dela é muito legal, né? O poder de dar vida pras coisas, de roubar a alma das pessoas. É assustador, né? Pô, é muito legal a Nami com o Zeus também. Então, a Nami roubando o Zeus, tendo um Minion novo, né? É o maior power-up que a Nami recebeu na história inteira, foi isso. É, né? E curiosa, eu vi um pessoal falando sobre isso, que, tipo assim, demora muito, assim, tipo, o pessoal, eles receberam do... Em questão de shonen, sabe? Shonen de lutinha. Os Mugiwaras receberam power-up no time skip, né? Depois, quanto tempo alguém, outra pessoa recebe um power-up sem ser o Luffy? Mas é isso que o Sushi tava falando. Os outros personagens parece que não existem. Mas... Exato. É. Sei lá, olha quanto tempo demorou pra Nami receber o power-up. O Usopp não recebeu nada até agora. Não, o pessoal tava contando, acho que a essa altura já deve ter acontecido. Mas quantos anos ficou sem o Chopper lutar? Mais de 10 anos, sabe? O Chopper tem um papel legal e importante em um ano. Tem. Mas não lembro se tá relacionado à luta, sabe? Não. E mesmo assim, tipo, os personagens, que nem, por exemplo, em Wano, né? Pra quem tá acompanhando aí, lembrando, né? Ah, tem todo o lance do Zoro com o Ryuma lá, que ele encontra em Punk Hazard. Tem a espada, né? Que era um samurai de Wano e tal. E, né, já tinha outras teorias aí da relação do Zoro com o Wano antes até de começar o Wano. Então você imagina assim, pô, será que do jeito que foi Whole Cake sobre o Sanji, o Wano vai ser sobre o Zoro, e é algo que o Oda vai começar a fazer daqui em diante, porque tinha essa sensação de que os personagens estavam meio estagnados, né? Infelizmente não, né? Não. Infelizmente não. Ficou muito triste em ouvir isso. Mas assim, talvez seja um bom... Expectativa. Dito isso, eu acho que o Wano tem uma história por si só ali, a história do país, das pessoas do país, muito interessante, mas muito triste porque... É triste porque a gente sente falta dos Mugiwaras. Eu gosto muito, né, desses personagens. E eles estão estagnados, realmente, assim. Tipo, eles viraram, que nem a gente fala dos, né, os jogos spin-offs de Persona. Os personagens, eles são reduzidos a uma característica e a um comportamento, assim. E não tem mais tridimensionalidade. Pô, eu acho que várias pessoas têm desenvolvimentozinhos durante o ano, sabe? Por exemplo, eu acho que o Sanji tem um desenvolvimento legal. A Robin eles vão te ligar, eles legal. Têm, eles têm momentos, né? Então, é, eu ia falar isso, é uma cena, eles têm uma cena. É, então. Mas não tem realmente um arco que nem teve, por exemplo, o Sam de um ano. Tem porque um é arco. Impossível, né? Porque exato. É impossível, porque a história toma uma escala tão absurda. É, com centenas e centenas de personagens. Que se, tipo, ele quiser fazer aquilo terminar em menos de 50 anos, ele não pode ficar, né, o tempo que ele gostaria, talvez, de ficar. Essa é uma coisa que eu já vi muita gente comentando, né, sobre como que a arte de One Piece, ela decai ao longo de One Piece, mas não no sentido técnico, né, porque, obviamente, ele, tecnicamente, ele é muito bom, mas, tipo, ele tem que deixar tudo tão denso, né, tem que acontecer tanta coisa, né, nessas 20 páginas, assim, ou 15 páginas, sei lá, que fica pior de ler, né, o mangá, assim. Sim. Mas você sabe que eu acho que... Eu não lembro de Whole Cake agora, no mangá, mas do que eu tô lendo agora, eu acho que tá muito bom a leitura da arte. É, faz tempo que eu não... E curioso, porque é obviamente, coisas super artisticamente densas estão acontecendo, sabe? Sei, é sempre coisas muito grandiosas e explosões, e tá tudo pegando fogo e socorro, mas eu acho que tá muito, muito, muito legível e bonito, assim. É que, assim, o arco depois de Wano, eu acho ele muito bom também, narrativamente. Inclusive, eu comparo ele muito com Whole Cake, nesse sentido. Não, assim, de fato. De ser meio que um arco de respiro, assim, que eu gosto muito. E curioso que ele tem um arco de personagem muito bom nele também. De fato. Mas, pra mim, nesse sentido, o ano é o pior nesse sentido, assim, de tipo... De bagunça de visual. De densidade, assim, sabe? É. E eu gosto de o ano, sabe? Tipo, tem meus problemas e tal, mas... Mas, assim, foi um arco que o quê? Foi 6 anos, eu acho, não, é gigantesco. Mangá. Já um ano só. Já tô preparado para ser longuíssimo, né? É. E, assim, ele tem 3 atos. Ele foi uma parada muito ambiciosa. Se bem que eu fiquei surpreso porque o primeiro ato é super curto, né? Ah, você já começou o ano? Já comecei o ano. Tá gostando? A gente tá em setembro. Sim, tá interessante. Eu acho que eu tô muito intrigado com todo o lance do clã lá, do galera que viajou no tempo. Ah, já pô, tem essa parte isso aí, é bem legal. Já. Ah, okay. Então, a parte que eu tô lendo agora, uma das últimas coisas que mostrou foi o Luffy e o Kid brigando na prisão. Sei. Ok. É. Aí já é o ato 2? Já é ato 2. Ah, já. Curioso. Corta nisso, né? Tipo, quando ele é preso... A última coisa do ato 1 é quando o Luffy e o Kid se veem na prisão. E fala tipo, caralho, você tá aqui? E aí termina o ato 1. Aí que sabe o que é foda, acho que o ato 3 é o maior. Não, mas é metade do sem ano dúvida. Do ato 3. Mas crer. Assim, eu gosto bastante de Wano. Acho bem divertido. Acho uma aventura divertida. Uhum. E eu acho que tem lutas no final bem legais. Assim. Eu gostei que, tipo, é legal ver a turma reunida de novo, de certa forma. Uhum. Eu gostei das identidades novas dos personagens. O Sohachi, Barbudo, o Franosuke, que é o Frank. Zorojuro, né? Zorojuro, Luffy Taro. Eu gosto das identidades secretas. Ah, minto. A última coisa que eu li foi que vai ter a procissão da Komurasaki. Ah, sim. Que a Robin vai junto pra... Você quer dizer a Orobi? Orobin. Ela vai junto com a da Komurasaki pra ir ver o Shogun. Eu li esse pedaço no caminho pra cá hoje. Já teve um homem que ri... Acho que ainda não. Acho que não, ainda pô, essa parte vir. É tão legal. Acho não. Que é o que encerra o ato 2, eu acho. É? É mais pro final. E eu lembro, porque é doido, né? Que eu fui ver no anime, já sabendo, tipo, eu sei que isso acontece, eu sei que isso vai acontecer e tudo mais. Eu tava, nossa, mas eles não começaram essa história até agora. E é super contida. Tipo, eles introduzem essa parada e meio que resolvem ela nela mesmo, assim, sabe? Tipo, parece que é uma ideia que o Oda teve depois, assim. Inventou aquilo ali pra resolver aquilo ali mesmo. Pô, mas é muito legal. Legal essa parte. Eu gosto também. Funciona bem. Não teve nenhum flashback ainda. Não teve nenhum flashback. Okay. Tem flashbacks muito bons. Bota fé. Eles estavam lá distribuindo os panfletos pra galera. Uhum. Teve a, né, apareceu obviamente a menininha que faz bolinho. Pô, boa boneca. Uhum. Uma boa boneca. Já apareceu aquela menina faminta com sorriso? Apareceu. É, não, tem duas meninas. Tem outra menina que é a Otoko. É, a Otoko, que é a menininha sorridente, e a Otama, sim, que é a do bolinho. Do bolinho. Bochecha. Do bolinho com a bochecha. É, a Otoko, inclusive, me lembra muito a Mikan. Eu vejo a semelhança. Então eu tô muito... Eu tô, acima de tudo, muito curioso. Porque o ano foi muito longa. Então a coisa que eu mais vi as pessoas comentando sobre One Piece foi o ano. Uhum. E eu, tipo, eu preciso saber. É, ficamos quero anos saber. E anos em Wano. Então, pois é. É um ano que durou muitos anos. É, não, tanto que eu gosto muito do final de Wano, porque é a parte que eu mais lembro, o começo começo e o meio eu esqueço muita coisa, porque eu fui lendo de pouquinho em pouquinho, através dos anos. Então, quando chegou no final, fazia 6 anos que eu tinha lido o começo daquele arco, eu já tinha esquecido que era pra aquele personagem, sabe? Sim. Eu reassistindo no anime, eu percebi o quanto que eu lembrava, assim, e o quanto que realmente esse começo, principalmente, é muito legal, né, de um ano, assim. O ato 1 e o ato 2 eu acho muito bons. Muito bom. O começo do 3 é muito bom, o flashback que tem no meio é legal também, mas no geral o ato 3 eu não curto. Eu tenho meus problemas com ele também. Mas, principalmente no anime, tem umas lutas tão legais, né? Tem essa coisa também, né, a animação em Wano. Melhora bastante. Muito, que a animação em Whole Cake, novamente, é muito sofrível. Nossa, dói o olho de assistir, de tão feio, que as coisas são feias, Tengu, sério. Você sabe a Toei no nível mais baixo dela? É Whole Cake, é Dressrosa e Whole Cake, sabe? Sei. É muito tenebroso. É assim, é um pecado, é um crime o que eles fizeram com One Piece. Mas ali, assim, eu acho que em Whole Cake mesmo, no finalzinho, assim, já começa a melhorar. Por exemplo, a luta do Katakuri tem bons episódios de em questão de animação. Mas assim, ao mesmo tempo, sei lá, lembra da luta do Luffy contra o Cracker? Não, é horrível. Nossa, é dá ânsia de vômito. Reverie é entre... Ah, tem Reverie, né? Eu gosto bastante de Reverie. Reverie foi interessante. É muito legal, porque você não sabe o que aconteceu. Para no meio, né? Para no meio. Achei bem interessante, de fato. Esqueci que rolou. Eu acho a resolução de Reverie bem legal também. É que depois vai voltar pra mostrar. Ah, eu boto fé. Eu não esperava que fosse ter uma luta já preliminar do Luffy contra o Kaido. Assim, pá, logo de cara. Sabe o que é curioso? Se eu não me engano, essa parte foi spoilada no anime. Sim. Ah, é? O mangá não tinha chego ainda nessa parte. E no anime, na abertura, tinha essa parte. Já mostrava a primeira abertura de... Wano. É porque, assim, a primeira abertura de Wano já mostra... Você sabe dos bainhas vermelhas? Sim. Mostra meio que a silhueta deles, assim. E tem um bainha vermelha que tá... desaparecido, que enfim, não vou falar porque talvez eu fale o nome errado. Ok. Mas na abertura mostra a silhueta dele. E tipo, era uma parada que não tinha sido revelado nem no mangá ainda. Ah, caramba. Os caras já... é esse cara aqui. Ok, foda-se. Que triste. Exato, essa abertura dá uns spoilers pra... spoiler do mangá. Caralho, que bizarro. É bizarro. Mas assim, muito feliz de estar voltando a ler One Piece, até voltado a ler One Piece. E eu tô muito, muito, muito curioso pra ver pra onde o ano vai. Muito curioso mesmo. Tava com saudade. É bom, né? Esses bonecos é bom, né? One Piece é bom, porra. O homem sabe escrever, né? Pô, sabe mesmo. Acabando aqui a gravação, então vamos ver todas as aberturas que você perdeu, então. Vamos. Isso. Vai ser legal. I'll write another letter that I won't send. I'll write another letter to my only friend, that's you. If you can believe it. I'm taking all the credit for my downfall. I'm taking all the credit 'cause it's too hard to admit. What I really needed. I'm sorry that I gave you my attention. I'm sorry that I didn't know to pull away. So grateful that you told me I'm so stupid. How else would I have known? Oh yes, this is a love song. Oh yes, this is a love song. The way that the pull you had on me is gone. You knew I needed a friend. You swept right in. You saw me sink to the floor. I saw you grin. No, I won't come to your door. No, not again. I wanna beg your forgiveness. You knew I needed your help. You swept right in. Please keep your hands to yourself. That's not okay. You're putting words in my mouth. I didn't say. I wanna beg your forgiveness. Forgiveness. I wanna beg your forgiveness. Oh, I wanna beg your forgiveness. Oh yes, this is a love song. Oh yes, this is a love song. Oh, I'm in love with the way that the pull you had on me is gone.